Era um pouco, era um pouco aí. Caramba, velho. O celular quase foi pro chão, velho. Esse maquinista tá vacilando, cara. Nem esperou descer, cara. Bom, pelo menos eu tô chegando em casa aqui. Vou mandar um áudio pro Danicho falando do cast. Pera aí. Rafael. Tudo arrumado aqui, galera. Pedestalzinho novo, bora gravar. Eba! Pera aí que o Eric tá saindo do banheiro ali, ó. Bota o microfone e já bora gravar, Eric. Não, pera aí. Recebi uma mensagem do Pedro Pérez aqui. Só um segundo. Fala, Rafa. Beleza, brother? Mano, show de bola o episódio sobre o Maurício de Souza, hein, cara? Mano, dei muita risada, velho. Ficou muito bom. Vocês mandaram muito bem. Até tão merecendo ganhar 5 estrelas na iTunes, velho. Cara, dei muita risada com o cast, mano. Vocês pegaram um pouco pesado na parte da Mônica lombada, mas, velho, do resto foi sensacional. Mano, outra coisa é... Deixa eu pegar a chave aqui. Tô entrando em casa aqui. Mano, tem um bagulho ali. Tem um cara atravessando a rua pelado, velho, correndo com uma cara de... Caramba, mano, aquele cara ali é o Lost, velho. Lost! Mano, Rafa, eu vou correr atrás dele, vou tentar alcançar ele. Qualquer coisa a gente se fala depois, mano. Falou. Suede, você escutou o mesmo que eu? Não, eu não tava prestando atenção, mãe. O que que foi? É que o Pedro Pérez mandou uma mensagem esquisita falando que o Lost apareceu, passou por ele correndo pelado e tal. Como assim? É, ele falou que vai tentar alcançar ele. Mas e aí, cara, o que a gente faz? Passou lá, correndo, pelado? É, velho, é o que ele falou. Não, fazer o quê? Não tem como fazer nada. Ele mora longe pra caramba. Ah, então vamos continuar a gravação, mas eu não, acho... Vamos gravar, não tem como deixar... Sei lá, de repente também não é ele. Ou é, não sei. Não sei, até a gente chegar lá só pra ver se é ele, não dá. Ele mora... Nossa, a gente sai daqui agora e chega lá no outro dia. Não dá. Não, beleza. Vamos voltar à gravação. Tranquilo. Peraí, eu recebi outra mensagem do Pedro Pérez aqui. Vamos ver o que é, porque tá muito esquisito esse negócio. Eu vou ouvir agora. Rafa, velho, eu tava tentando seguir ele aqui, velho, mas não dá, ele corre demais, mano. E é o seguinte, mano, ele entrou numa mata aqui, velho, eu não vou atrás dele não, mano. O que que eu faço, brother? Relaxa, mano, a gente vai ver o que faz aqui. Sei lá. Bom, vocês ouviram, né? Caraca. Lost pelado correndo em direção à mata. Que droga. Já sabe, né? Vamos ter que voltar. Vamos voltar pra aquela selva. Do you know where the fuck you are, Tokyo? You in the jungle? Wake up! Time to die! Estamos começando aqui mais um LocomoCast, o podcast mais viajado da podosfera. E hoje nós temos um tema, ó, é quase uma pauta quente dessa vez, né? A gente preparou um tema muito especial, porque é um assunto que a gente gosta bastante. Mas antes da gente ir pra esse assunto, vamos pedir pra vocês avaliarem nosso podcast no iTunes. Isso é muito importante, faz a gente crescer, faz a gente ficar feliz, faz a gente ter energia para continuar. Olha que coisa linda. Além disso, escutem o nosso outro podcast. Suede, qual que é o nosso outro podcast? Literativa, um podcast lindo, literal, poético e que enaltece tantas cadências de palavras estabelecidas em versos, com rimas e coisas que engrandecem a alma. E é isso aí, depois dessa viadagem toda do Suede, vamos também... Ó, galera, quem escutou o podcast de lendas tá sabendo que tá rolando uma promoção aí. Suede, fala um pouco dessa promoção. Essa promoção é um tanto quanto muito interessante, galera. É o seguinte, no LocomoCast, o sexto passageiro que a gente gente focou um pouco em lendas urbanas, vocês viram que o nosso colega Lost sumiu, deu uma desaparecida, não é mesmo? Aliás, tivemos um e-mail aí de uma pessoa, do Léo, desesperado, né? Tipo, ele falou, caralho, mas que aconteceu? O Lost não voltou? E sei lá o quê? E blá blá blá. E ele falou que ele ficou com cagaço porque tava andando na rua à noite escutando essa porra. Essa é a promoção. O que aconteceu com o Lost, man? O que você vai fazer, caro ouvinte? Você vai mandar um e-mail aqui pro contato@locomotiva26.com.br dizendo o que você acha que aconteceu com o Lost, man. Dando uma pequena prévia, assim, um texto criativo. O que você acha que aconteceu com o Lost, man? Ah, mas Swed, eu posso falar que o Lost morreu? Não simplesmente morreu, né? Precisa ter todo um contexto pra chegar. Como assim, cara? É. A gente tinha combinado que não podia falar que ele verdade. Morreu. É, já, então não. Então ele não morreu. Não, ele não pode ter morrido. Morreu tá contra as regras, então, pessoal. Lost Man não morreu. Mas a resposta tem que ser criativa. E as três melhores respostas serão premiadas. As três melhores respostas serão premiadas. Só que assim, pô, só premiar tal. É, primeiro, né? Vai ser premiado com algumas coisas bem especiais que ao longo dos anos aí a gente foi coletando. Não tantos anos, mas tudo bem. Que são um CD da Vega, algumas edições do HQ, que eu não me lembro agora quantas são. São todas até agora. É, né? São todas, mas eu não lembro quantas. Ah, são quatro? Quatro ou cinco. Quatro. É por aí. Todas as edições do HQ até agora. Uma caneca do Locomotiva 26. Essa é imperdível. Exclusiva que nem nós temos. Exato. E a melhor, a primeira do ranking de três, vai ter a resposta novelada por estes que vos falam. Exatamente. Afinal, o primeiro lugar, o que a gente mais gostou, tem que estar em vantagem, né? Tem que estar em vantagem. A gente vai pegar, desenvolver um contexto, sonorizar e montar a história que você, ouvinte, pensou, imaginou, pra você ouvir e ter eternizado na sua memória e nos ouvidos. Você! Pode ser você, Pedro Pérez. Pode ser você, Homem Concha. Pode ser você, Léo. Você pode ganhar esse kit maravilhoso que vocês estão vendo aí na tela agora. Não, mentira. Vocês não estão vendo. Ou pode ser você também, que a gente não sabe o nome, não sabe da existência, que você ouve a gente também. Exato. A gente sabe que a gente tem uma quantia considerável aí de ouvintes. Então, ouvinte, se você não se manifestou até agora, está na hora esse de você é se o manifestar. Momento. Além disso, você que pô, você falou, caralho, eu quero mandar e-mail, como que eu faço pra mandar e-mail? Vamos mandar e-mail. Pra você mandar e-mail, como que você faz? Você envia no contato@locomotiva26.com.br. Repita, Suede. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Eric. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Pedro. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Homem Concha. contato@locomotiva26.com.br. Exatamente. Ou você pode ir na barra de contatos do nosso site. Tá, é só preencher lá a fichinha, tá tudo certo. Enviar sua mensagem bonita. Pode ser sobre a história, pode não ser, se você não tiver criatividade. Mas mesmo se você não tiver criatividade, participe. É interessante que todos participem pra fazer um negócio bonito. Todas serão lidas aqui no ar, vai ser interessante. Ou não, mas é isso aí. Dados os recados, eu sou Rafael Tanicho e not in this lifetime. Or maybe not. Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Como vai vocês? Quem vos fala é Suede. Eu acho que o Slash é um guitarrista super valorizado. Fuck you! Fala, galera. Aqui é o Eric. E bem-vindos à selva. Eu sou o Pedro Tanicho. E take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty. Nice. E hoje nós temos um convidado. E agora, galera. Todo saúde é a coxa mágica. Bom é assim, quando não é combinado, né? Vai lá, nosso querido convidado. Olá, como vão vocês? Saúdem a concha, ela é amor, ela é vida, ela é paz. E bom falar aí que nosso querido Homem Concha já mandou vários e-mails aqui, é o Diego José Moreira Leandres, acertei seu nome. Com certeza, fala o RG agora. Hã? O RG. O RG é 37669978-X. Quase. Aí, beleza. E com todas as informações bonitas, vamos aos e-mails. Agora, leitura de e-mails com o Momento Pedro Pérez. Pois é, né? Mensagem do Pedro Pérez, o nosso grande amigo de sempre. Bem-vindos novamente, queridos amigos. Isso referente ao podcast do nosso retorno. Justo. Grata surpresa ao verificar meu e-mail e descobrir que existia um episódio do Locomotiva novinho em folha. Sentimos sim saudades dos bate-papos de vocês. E após uma pausa de 3 meses, nada melhor do que uma prestação de contas. Muito bem. Pouco tenho a acrescentar no que foi dito, com exceção de 2 pontos importantes. Primeiro, Rafael, aparentemente você está perdendo essa batalha a favor dos palavrões, hein? E aí ele enroscou o dedo na tecla K aqui. Segundo, A-M-O-E-B-A, amoeba. Meus amigos, estamos passando por tempos tristes. Compartilho da mesma opinião de vocês acerca dos vídeos sobre amoeba que invadiram o YouTube. Porém, não sei se cabe punir ou encher de hate contra esses youtubers. Pensando assim, o cara está produzindo um conteúdo extremamente fraco e vazio que não agrega absolutamente nada a ninguém, ponto. Está ganhando dinheiro com isso. Bom, quanto ponto, hein? Ponto. Logo, existe público para consumir os vídeos que ele produz. Portanto, errado não é o cara que está ganhando grana com isso. Mas os idiotas que existem. Isso, é isso que ele fala. Sim, quem está assistindo horas e horas de conteúdo merda. Acho babaca, sim, ele ostentar um carro como uma conquista dos seguidores dele. E é bem isso que a gente pegou, sim, né? Será que ele vai emprestar o carro de vez em quando para os seus seguidores? Seria ótimo, hein? A gente vai levar, tem carro, tem moto, tem bicicleta pra andar, seria bom. Já que eles também fazem parte dessa conquista. Por fim, tão besta quanto ficar assistindo vídeos de amoeba é ficar discutindo sobre eles. Justo. Justo mesmo. Vejo o mesmo tipo de problema hoje em dia atingindo a esfera literária. Claro, não com amoeba, mas com esses livros que são soft eróticos. Mais uma vez, não estou julgando o criador da obra, e sim quem gasta tanto tempo lendo esses livros, sendo que poderia ler coisas com mais qualidade. Mas esse é o meu ponto de vista, pois toda vez que ligo a porra do Kindle e vou dar uma olhada nos top 100 livros mais vendidos, adivinha? Só essas putarias já lotam toda a lista. Que droga. E para encerrar, deixo uma frase do âncora jornalístico Carlos Nascimento. Luísa já voltou do Canadá e nós já fomos mais inteligentes. Justo. Força, forte abraço, amigos. Abraço, Pedro Pérez. Ah, ele tem toda a razão. Não, com certeza. Essa questão dos vídeos do YouTube aí, mais tonto é quem fica assistindo, porque o cara fez, tá ganhando dinheiro, bom pra ele. Se dá ibope, público e demanda, né? É, fazer o quê, né? A qualidade dos conteúdos que tem que melhorar. E a qualidade dos brasileiros idiotas tá cada vez menor. Pois é, né? E vamos pro tema? Bora pro cast. Tá certo, e uma das notícias que mais abalaram o mundo da música nesses últimos meses aí, aliás, desde o finalzinho do ano passado pra agora, foi a volta do Guns N' Roses. E se concretizou, né? Não exatamente a volta com todos os integrantes, porém com a Santíssima Trindade do rock and roll ali, Slash, Duff e Axl, né? Eu acho que isso também, falar que a Santíssima Trindade do rock and roll é um exagero foda, viu? Do Guns, sim. Não, do Guns, sim. Mas, pô, do rock and roll você também tá generalizando. Não. Ok, eu posso ter exagerado um pouco, mas é que são grandes influências pra muita gente, o Guns aí. Isso é verdade. Mas aí, muita gente fala de Guns, Switch Iron Mind. O Suede já trabalhou em loja de instrumento musical. Nossa, cara. Ô, Suede, uma dúvida aqui que me veio na cabeça. Quantos pirralhinhos que você já foi vender a primeira guitarra que sentaram na tua frente pra tocar essa porra? Não só sentaram pra tocar, mas assim, que queriam tocar por causa do Slash, por causa do Guns. Não, isso tudo bem. Mas chegar pra você lá, deixa eu ver a guitarra e começa pra testar e tocar Switch Iron Mine, cara, perde a conta. Você perde a conta. É muita gente. Eu comecei a tocar guitarra por causa de Guns, cara. Eu também. Eu não. Você começou a tocar guitarra por causa do Kenta? Cara, eu comecei. Deixa eu tentar lembrar. Quando eu comecei a tocar guitarra, eu curtia Guns também. Ah, foi por causa do Metallica. Foi certo. Por causa do Metallica. Mas vamos lá. Antes da gente começar um bate-papo, contando um pouquinho da história do Guns, fala aí pra gente por que Slash é super valorizado. Cara, porque assim, ele é sim um puta de um guitarrista, tudo bem, ele não é tecnicamente o melhor. Ele fez a sua imagem, ele fez essa coisa, só que é muita exaltação. Eu acho isso muito idiotice. Não me convenceu ele ser super valorizado por causa disso que você falou. Talvez pelo fato assim, dele ter entrado, é claro, a influência do Guns, do Slash, pra galera começar a ouvir é muito boa, tal, pra entrar tudo. Só que eu não sei se foi por eu trabalhar em loja gosto de instrumento, mas eu peguei raiva disso. A galera falava assim, ah, mano, tal, o que você gosta? Ah, eu gosto de Guns. Cara, o Slash toca muito, não sei o que lá. Ok, mas você não pode colocar a sua raiva como ele ser super valorizado. Mas a prova disso, da ecleticidade dele foi aquele CD Slash. Sim, e uma coisa também que eu tava conversando com você, ô Suede, antes da gravação, que, por exemplo, você é muito fã de Buckethead, certo? Sim, bastante. Então, e é assim, você gosta pra caramba de Buckethead. Gosto muito. E é um artista que quase ninguém conhece, que faz um som que é puta que pariu, ele é um puta guitarrista técnico pra cacete, certo? Certo. Então, qual que é o problema de um cara que não faz tanta coisa quanto Buckethead ser bem conhecido, ser um exemplo pras pessoas começarem a tocar guitarra? Não é problema. É que, assim, eu tenho raiva disso, entendeu? Não, mas em defesa do Slash tocava milhões de vezes mais do que Hendrix. No entanto, a gente não pode falar que Hendrix é super valorizado? Nomes e nomes, não tecnicamente sei. Falando, tecnicamente Slash tocava mais que Hendrix. É, você tem que colocar cada um dentro do seu contexto. Não, sim, cada um dentro do seu contexto, sim. Mas isso é uma forma de expressão meu ódio por isso, sim, entendeu? Eu não tô implantando essa ideia na cabeça das pessoas. Tô falando minha opinião. É que ele quer ser o diferentão. É isso, eu vou tomar as dores aqui do Suede. Eu acho que, bom, eu também tenho quase essa opinião do Suede. É que, assim, as pessoas veem só o Slash, daí acho que já conhecem tudo que precisa conhecer. E se privam das coisas. Tudo bem, né? Bastante bom. Disso também. Não, mas hoje a galera faz isso com o próprio Sinister Gates lá do Avenged Sevenfold, sabe? A galera escuta aquilo e acha que é aquilo. É normal você ter um ídolo da guitarra, assim como em outra época foi o Van Halen, sabe? Assim como em outras épocas foi o Hendrix. Então, essa questão da idolatria é normal. E uma coisa que é fato e é indiscutível é que o Slash se tornou um ícone. É, e eu também acho que ele é um pouco super valorizado. Eu não sou dessas coisas, dessas pessoas que gostam pra caralho do Slash, sabe? Não, imagina. Imagina. Ah, Pedro, qual que é a sua guitarra? É uma Epiphone Les Paul Slash Appetite Standard, limitada em 3 mil edições no mundo inteiro. Aí, ó, vem até com o certificado autografado à mão por ele ali, né? Olhinhos da cara pularam na hora de abrir a carteira. Mas fala aí, Pedro, Guns N' Roses, como começou? Guns N' Roses, como banda Guns N' Roses mesmo, apareceu em 1985, com a união de duas bandas, que eram a Los Angeles Guns e Hollywood Rose. Basicamente, o primeiro CD dele só veio, assim, CD de verdade, só lá pra 87, que foi Appetite for Destruction. Sim. Mas antes disso, eles já lançaram o Live Like a Suicide. Pouca gente conhece como Live Like a Suicide mesmo, que tinham quatro músicas, sendo dois covers, inclusive um deles era Mama King, uma das músicas favoritas do nosso querido Suede, mas que, que odeia Aerosmith. É, não gosto de Aerosmith. E duas músicas originais deles, que depois voltaram, né, numa versão atualizada, que foi no segundo CD do Guns, com Live, que é mais, com Lies, né, que é mais conhecido pro pessoal. Sim. O Pedro falou de Appetite for Destruction, que a formação era? Basicamente era Axl Rose nos vocais, Slash e Izzy Stradlin nas guitarras, Duff McKagan no baixo e Steven Adler na bateria. Não tínhamos tecladista nenhum, hoje temos em excesso até, né? Na verdade, eles têm um tecladista que se tornou uma figura que tem que estar lá pra falar, não, tem personagens antigos. É o fixo, antigos. Mas não fixo, né? Na verdade, é o músico mais antigo que tem no Guns N' Roses até agora, tirando o Axl. Dizzy. O Dizzy Reed. Certo. Com o Appetite for Destruction, chegou uma parada, aliás, aconteceu uma parada que aconteceu com muito poucas bandas, que é todas as músicas se tornarem hits da época. Na verdade, não. É praticamente todas. 90% do disco foi hit. Por exemplo, muita gente não sabe que You're Crazy tá no Appetite for Destruction. Todo mundo conhece a versão só do Lies. Ah, mas ok. Mas até então tava lá e estourou. Não, ele teve muitos hits. Boa parte do CD era, mas nem todas. E tinha um nome que hoje não se ouve mais falar. Aliás, se ouve o Chororô, só que é o Steven Adler, né? Só. O que acontece com o Steven Adler? Steven Adler foi um baterista que muita gente fala que ele é muito melhor do que o Matt, e sei lá o quê. Porque, e eles usam o argumento do Matt ter repetido a mesma virada 500 vezes, acho que na Don't Cry. Não sei. Ou na Don't Cry ou na November Rain tem a mesma virada, todo o compasso eu tem a mesma virada. Eu acho que é November Rain, então. Que eu lembro que tem uma bateria um pouco repetitiva, mas isso não é motivo também. Que sim. Eu já vi o Matt Sorum tocando ao vivo, eu sei que o cara é foda pra caralho. Sim, tanto com presença de palco também, o que sim. Poucos bateristas têm uma presença de palco fodido e o Matt é um dos que e tem. E ele tem uma pegada firme, e ele não se acabou em drogas. Sim, e o maior erro, o que, aliás, fez o Steven Adler sair da banda, saíram com ele, foi as drogas excessivas. Sim. Que até mais tarde o Skid Row veio fazer uma música pra eles, né, mais o Sebastian Bach, foi a Wasted Time, que fala do cavalo branco que debanda e tal, em rumo ao desespero. é por causa da tatuagem íntima que o Steven Adler tinha e o Sebastian sabia por algum motivo. Então tá. Uma curiosidade sobre Wasted Time, eu acho que é uma música bem mela cueca, bem chata, e a versão mais interessante dela que eu vi foi uma que eu vi no começo do YouTube, que era uma menina arrotando ela. Eu vi essa era legal pra caralho. Será que acha ainda essa porra? Eu procurei, eu não achei. Procurei, não achei. Tá, então rola um pedaço disso daí. You and I together be my life. Secret times we never pray. But why cannot? Tá certo. Mas nesse fatídico CD Appetite for Destruction, que é o, acredito, pós os User Illusion, ou até antes do User Illusion, talvez seja o CD mais icônico do Guns, né? Eu acho que é o mais icônico. É. Por quê? Porque, na verdade, eu acho que ele é o mais icônico depois do Chinese Democracy. Ah, mas o Chinese Democracy se tornou icônico pela demora. Sim, exatamente. Sim. Virou, assim, meio que uma lenda, uma que piada. Aconteceu. Virou piada não, também. Não, mas foram 12 anos de propaganda numa promessa sim. que... não se cumpriu, tá ligado? Então, exato. Foi uma coisa muito louca, porque na época que surgiu, acho que começou com o boato, não era nem certeza, que viria o Chinese Democracy. Já tinha o nome Chinese Democracy e eu ainda esperava por esse CD, porque eu ainda tava acompanhando o Guns. E não vinha. Aí virou piada. Aí é, virou eu lembro piada. Disso. E virou tanta piada que até falaram que o Duke Nukem Forever ia vir com a trilha sonora como Chinese Democracy. Olha só que coisa. Nossa. Cadê a lista de músicas do Appetite? Appetite for the Destruction, tem Night Train, tem Welcome to the Jungle, Sweet Shadow Man, Mr. Brownstone, My Michelle, Rocket Wing, Paradise City, You're Crazy. Sim. Foi o estouro dele. É, foi o estouro e são as músicas indispensáveis até hoje, né, cara? Eu dispenso You're Crazy do Appetite, porque eu prefiro a do Lies. Sim, ok. Mas foram, como dizer... É, na verdade, as músicas mais mela cuecas vieram desse, né? Mela cueca, que eu digo, não baladinha, mas as mais pops, que foi Sweet Shadow Man, não. Querendo ou não, Paradise City. Paradise City é meio que hino, né? Eu sim, vejo muito como sim. hino. Paradise City pop? Deixa eu ver. Sim, eu vejo pop. É pop. É pop porque a partir do momento que cai no gosto popular, se torna pop. Se você levar em consideração que pop é qualquer coisa popular, Guns N' Roses é pop. Sim. Sim. E pode considerar todas as músicas como pop. Sim. Não. Porque até o que é popular tem o seu lado B. É, se for levar em consideração música popular brasileira... popular. Se for levar em consideração música popular brasileira, MPB, o funk é a música popular brasileira. A gente não tá falando disso agora, mas tem voltar pro tema antes que dá briga. Tem várias demandas para serem estudadas e colocadas, relevadas pra chegar a uma diretriz disso. Mas o Guns veio... Isso tá errado. O Guns veio de uma época ali do glam, do hair sim, metal, cara. Exatamente. Eles tiveram a fase das menininhas, as menininhas que antes choravam pelo... Porque elas choravam antes de chorar por Axl Rose. Naquela época, Steven Tyler. É, que foram... Steven Tyler, Alice Cooper e etc. foram grandes influências pra Guns, sim, né? Mas também o jeito deles se vestirem, eles estavam seguindo mais o cenário da época, que era Poison. Aquelas bandas tipo Poison, tipo Motley Crue. Aqueles caras que se vestiam Motley de mulher, praticamente, pra metal, tocar. Hair isso. metal, sim. E eles desistiram dessa ideia porque dava trabalho pra cacete pra entrar no palco. Quando tava tocando, fiquei correndo aquela porra toda na cara. Então eles abriram mão de tudo isso. Sim. E eles começaram abrindo shows de Alice Cooper, Aerosmith, The Cult, mais outras bandas por aí, até chegar, né, a conseguir ter os seus shows. Tanto que uma desculpa, né, que eu não lembro quem que deu uma entrevista quando o Guns se desfez, uma desculpa foi que eles que gostaria de voltar a tocar nos palcos Mister pequenos, Deus. Ficar mais próximo do público, sei lá o quê. Não sei se foi o Duff ou o Slash que disse eu isso. Eu acho que pode até ter sido o Slash, por causa do... O primeiro CD solo mesmo do Slash que saiu, que eles gravaram aquele show na Inglaterra, sim. Stockwell Trent, eles fizeram num lugar muito pequeno, também com um palco bem próximo do povo e tudo mais. É, isso é verdade. Mas, convenhamos, depois que você se tornou ícone, você dificilmente consegue voltar sim. a tocar em palcos pequenininhos, até porque sua conta bancária não permite mais isso. Também tem casos que consegue, tipo um Richie Kotzen sem da vida. É, se for ver... É, se for ver também a volta do Guns agora, 1º de abril, que até a galera pensou que era uma mentira, né? Sempre. Só que, nossa, ia ser a mentira mais filha da puta do universo, porque os caras iam estar levando todo o equipamento da banda lá, vendendo ingresso a $10, o que foi, né, quem tava por lá, se deu bem, porque só tava venderam no dia os ingressos, né? É, eles abriram, eles anunciaram no dia, né? Sim. Então, quem tava passando por lá comprava, muita gente não acreditou, né? Primeiro de abril, vai fazer o quê? Uhum. Mas o Guns voltou. Mas vamos lá. Pós Appetite for Destruction, teve o Lives. Antes, só um comentário sobre Appetite for Destruction. Eu falei que não ia me aprofundar em música nenhuma, mas Rocket Queen foi uma música que fez bastante barulho naquela época. Sim. Porque o Axl Rose levou uma moça pro estúdio e comeu ela lá gravando som. Dizem que essa moça era a mulher de Steven Adler ainda, hein? Não sei. Rola boatos. Eu acho. Pelo que eu lembro que eu li na biografia do Slash, parece que era uma moça assim, tipo Curva de Rio da banda. Qualquer coisa que passava, parava. Mas imagina o que parava pra Guns N' Roses, né? Pois é. Curva de Rio lá. Se você levar em consideração que My Michelle e tudo mais foram escritas baseado nas mulheres que eles pegavam. Sim. Mas aí, 3 anos depois, tivemos o lançamento de Lies. Certo? Certo. O que Lies trouxe pra gente? Lies trouxe mais músicas acústicas, né? Sim. E foi a versão acústica do You're Crazy. Teve o Patience, é do Lies também. Patience, Used to Love Her. Used to Love Her. E qualquer outra. Daí teve Mama... Aí veio a Mama King do Suede. Não, não. A Mama King é do Like... Live Like a Suicide. Na verdade, metade do Lies é o Live Like a Suicide. Uhum, sim. Então, Live tava eram lá. 4 músicas. Sim. E o Lies só adicionou mais 4 acústicas. Eu tenho esse CD original. Eu tenho esse e o Use Your Illusion. Eu tenho a discografia. Eu tô ligado. Não, mas o... Eu conheci o Guns com as pops, como todo mundo, depois eu fui ver. E chegou até mim esse CD do Like a Suicide. E eu pirei, cara, por causa do encarte e toda aquelas histórias que tinham por trás da banda. Sim. E aquela coisa da capa proibida também, que já tinha... A capa proibida foi no Appetite. Não, é Appetite. Do Appetite. É. Mas assim, tipo, que eu tô falando das histórias e tal, e o encarte do Like a Suicide é foda, tá ligado? E eu viajei aí. Aliás, pode ter muita gente que não vai saber qual que é essa capa proibida, porque é proibida. Teve gente da geração nova aí ouvindo. Vamos deixar a capa aí, que é um robô estuprando uma mulher. Ou, parafraseando um grande amigo nosso, estrupando. Depois ela foi substituída por uma capa preta com a cruz da banda. Certo, sim. Mas antes de continuar com o Lies, vamos ouvir agora, a pedido dos nossos ouvintes aí, Night Rain. Yeah. Certo, agora a gente pode voltar para Lies. Lies é um CD de 1988, trouxe, como o Pedro falou, mais versões acústicas, né? E muitas polêmicas, como o Suede falou, né? Eu tava vendo aqui, o interessante é que o Guns, ele teve muito pouco CD, né? Survey Studio teve, mesmo. Teve pouco. Teve umas compilações ao vivo, mas... É, se você não considerar o Live Like a Suicide como um CD independente, são seis CDs. Contando com Use Your Illusion 1 e 2, que é basicamente um disco... Grande, né? Certo, mas o Lies, ele trouxe boas músicas, mas não foi um CD tão bombado épico quanto foi o Appetite for Destruction, mas o que veio logo a seguir. É que o Lies também, igual eu falei, ele puxou mais pro lado acústico, foi um negócio mais pra meio que não deixar o mercado esfriar. Sim, e o que veio logo a seguir foi Use Your Illusion. A obra-prima. Esse é massa. Use Your Illusion. Eles foram gravados simultaneamente? Foram gravados simultaneamente e lançados no mesmo dia, inclusive. Certo. Use Your Illusion já trouxe algumas coisinhas bacanas, inclusive covers também, né? Sim, e inclusive Dizzy Reed. Dizzy Reed, que acabou entrando, tá até hoje o Dizzy Reed. Na verdade, hoje tem o Dizzy Reed, que eles chamam de Keyboards and Pianos. Tem a... Caralho, qual que é o nome da desgraçada? É que entrou uma nova. É. Da hora, James. Da hora. Melissa Reed. Fica aí uma foto saudável da Melissa Reed, que é bonitinha. Eu não cheguei a ver. Tá aí na nova formação do Guns. É parente do Kyle? Nossa, eu não peguei, peraí, como que é? Kyle Reese. Não. Terminador do Futuro. Não tá, mas não achei graça. Não tá. Talvez tenha sido escolhido por causa... Mas ela é novinha, ela tem cara de ter uns 20 e poucos anos, sabe? Não, chama dele aí, igual. Não tá, né? Eu ia fazer um comentário, mas não ia cair bem. Certo, Pedro, você é o mais vidrado em Guns aqui hoje. Você sabe um disso. Fala de User Illusion pra gente. User Illusion foi... 1 e 2, claro. Foi lançado o User Illusion 1. Foi lançado o Use Your Illusion 2, obviamente. Um tem capa vermelha e o outro tem capa azul. Eu vou falar sozinho dos dois CD, caralho. Que legal. Bom, neles você pode falar assim que foi quando eles começaram a bombar um pouco mais pra outras mídias, né? Porque foi onde eles puxaram o cover do Paul McCartney, o Live and Let Die, e também colocaram uma música no Exterminador do Futuro 2, que é o You Could Be Mine. Só colocando uma dúvida aí, o Matt entrou nesse disco? Entrou nesse. Certo. E também na turnê desse disco, depois das gravações, entrou o Gilby Clark, substituindo o Easy Straddling. Gilby Clark, puta guitarrista também. Bom pra caralho. E hoje faz show em barzinho só também. E fez a abertura do show do Slash no Brasil. Sim. Que foi bom pra cacete também. Infelizmente eu não vi. Eu vi. Foi nessa turnê que eles tocaram no Brasil, não foi? Eles fizeram Rock in Rio aqui no Brasil. E tem aquele famoso show de Tóquio, numa fita dupla. Mas Tóquio foi em 92? 92. 92. Foi a turnê do Use Illusion. Que eu acho que era o ápice do vocal do Axel ali. Com certeza. Se bem que em Use Illusion eles lançaram a música Don't Cry, que na verdade foi a primeira música que eles escreveram como Guns N' Roses. Só que eles foram lançados alguns anos depois e, puta que pariu, eu vi uma gravação... O produtor deve ter falado, não, isso daí não vende, é muito lentinha. É muito assim, sempre cara. Assim, né, cara? Isso daí não vai vender, é lentinha demais, passa pra próxima. Eu vi uma gravação pré-Appetite for Destruction deles tocando ela e, puta que pariu, bem melhor do que a versão de estúdio. Ed, fala o que você falou no microfone, hein? Depois que começou o podcast, começou a me dar saudade de ouvir Guns também, voltar àquela adolescência. É, né? É bom porque, assim, o Guns, ele trouxe junto ali com o Skid Row, eles trouxeram o grito de raiva da geração jovem ali da época, sabe? É, tanto que o Guns era conhecido como a banda mais perigosa do mundo, né? Exato. Tá, aí agora falando de questão técnica mesmo, quantas músicas tiveram esse show de Tóquio? Ah, tiveram muitas. Umas 30 músicas por aí. Foram umas 25 por aí. Axel não aguenta mais isso, né? De jeito nenhum. Mas na época, ele aguentava e queria mais no final, né, cara? Só que o Axel também, ele se envolveu com muitos acontecimentos polêmicos aí, de não querer câmera. Também. É, lógico, né? Totalmente. Ele queria ser o rockstar, né? Mas não queria câmera tirando foto, não queria câmera filmando nada, pulava no meio do povo pra pegar coisa. É, nesse caso, caso aí foi o famoso show de St. Louis, que baniu a banda pro resto da vida, né? Sim. Porque depois que ele fez essa putaria toda, ele simplesmente pegou o microfone, falou bosta, jogou no chão e foram embora. E nisso, todo mundo começou a descer cadeira pro palco pra destruir morreu tudo. Morreu gente pra cacete ali, não morreu a macetada? Eu acho que morreu alguns. Teve um show também que eles contrataram os Hell Angels pra fazer a segurança do show. E deu uma bosta violenta, que eles estavam descendo cacete em todo mundo que passava. Cara, mas o falo porque me lembrou o Sebastian no Skid Row, justo na You've Gone Wild. Um cara pega e joga uma garrafa na cabeça do Sebastian. Eu lembro, ele voa com os dois pés no peito do cara, de cima do palco. Então era uma trupe, assim, violenta na época, né, cara? Sobre a sonoridade, uma coisa que eu sinto meio que saudade do Appetite for Destruction, que eu nunca mais ouvi em nenhum CD de qualquer um deles, é o som cru dos instrumentos. Sem efeito, sem bosta nenhuma. Direto guitarra ligada no amplificador com distorção. Não, e mas eles. É que, assim, eu vejo. Eles foram evoluindo conforme a tecnologia foi evoluindo. Sim. Também, né? Sim, mas agora também nesse CD ao vivo, que saiu depois do Use Your Illusion, né? O Live Era, na verdade. Sim. Você sente bastante dessa parte crua do som do instrumento, principalmente na música Rocket Queen. Depois que termina o som com voice, o solo com voice box, o Slash só parte pra guitarra nua e crua mesmo, você sente aquele som seco batendo. Sim, e entre as músicas do próprio Live Era, você sente isso, porque o Live Era foi captado desde o começo até aquele momento, né? Sim. De gravações ao vivo. Você ia falar só antes? Não, eu falei que eu não vejo nu e cru. Eu vejo realmente aquela coisa, a evolução mesmo. Ah, tem como a gente fazer isso agora? Vamos partir por esse lado. Não sei, é quando você falou assim pra mim, as guitarras nuas e cruas, eu veio muito trash na minha cabeça. Mas não é, só um... É, que eu falo, não é nenhuma crítica, assim, é uma saudade daquele tipo de som. Não, sei, eu entendo. E meio que se perdeu no Use Your Illusion exatamente por eles começarem a caprichar um pouco mais no desenvolvimento das músicas. Mas se for ver também, não tinha mais tanta aquela agressividade no Your Illusion, né? Do que tinha de Welcome to the Jungle, de sabe, bem a juventude rebelde. Eles foram crescendo e amadurecendo, né? Tá, então Double Talking Jive, You Could Be Mine... Tem, mas assim, muito mais maduro a construção das músicas. É isso, eu enxergo assim, a construção mais progressiva, mais trabalhada. Menos aquela juventude rebelde. Sim. E mais uma música com um propósito. Exato. O Appetite for Destruction é um CD que, assim, gravaria num take a banda toda junta tranquilamente. Já o Your Illusion é muito mais trabalhado, né? Parece Sim. que eles sentaram no estúdio pela primeira vez e falaram, ok, o que nós vamos fazer, sabe? É, inclusive, no Use Your Illusion eles colocaram já um coral de fundo, colocaram metais, que na verdade já tinham usado no Move to the City, do Live Like a Suicide. Mas aí eles já esparramaram mais entre as músicas, já colocaram músicas com slide, com afinações diferentes. Tem até o Terry Zigzag, que tocou gaita no Battle Obsession. Que tem até... eu ia falar do Battle Obsession, mas falando de Battle Obsession, nada melhor do que colocar pra vocês ouvirem Battle Obsession. Certo. User Illusion trouxe o que para a gente de bom? De bom? Trouxe uma porrada de coisa. Trouxe Don't Cry. Na verdade, aí tem a tríade. O encarte azul, o encarte vermelho. Mas no vinil é do caralho isso daí. Teve a tríade de videoclipes, inclusive com o clipe que por muito tempo foi o mais caro da história, que é o Don't Cry, Strangest e November Rain. Sim. November Rain sendo o que foi o mais caro da história. Sim. É, foi na turnê que promoveu o disco, que foi a maior turnê da banda, não foi? Foi. Também foi o motivo do Izzy sair cansado. Ele saiu bem por aí mesmo, depois da gravação do disco. Mas essa desculpa de cansado, cansei de ganhar dinheiro pra caralho, eu acho meio balela, sabe? Esse negócio de, terminamos a banda sem brigas, isso é... É, meio que quem tem banda sabe que... É incompatibilidade criativa, pra resumir tudo. Na verdade, é putice de algum dos lados, ou dos dois. Com minha mulher de amigo. Acontece dessas também. Não, acho que no Guns isso é o que mais tinha, né? Porque o que sai de história disso daí é absurdo. Né? E fora isso, também teve muita música boa, do tipo You Could Be Mine, que foi do Exterminador do Futuro. Teve Locomotive, teve Bad Obsession, o Live and Let Die, Civil War, que é uma música excelente. Dead Horse. Dead Horse, Coma, que muita gente não conhece. Inclusive, eles tocaram nesse retorno, que eu achei legal pra caramba eles terem tocado uma música, entre aspas, desconhecida. Yesterdays. Tinha música com Alice Cooper. Alice Cooper. The Garden. Ah, The Garden, né? Se você canta Garden of Eden certinho, de cabo a rabo, na velocidade certa, você tem meu respeito. Parabéns. Tecnológico. Tá de parabéns. Foi acelerada aquela porra? Não. Claro que você conseguia mesmo. Não, na verdade era... Eles gravavam um trecho e montavam. Que tanto bosta, que eu acho, né? Que eu nunca vi essa música sendo executada ao vivo. Depois o nego fala mal do Nickelback. Nickelback tem músicas que o cara não pega... Não executava The Garden of Eden? Eu nunca vi. Não, The Garden. Não, Garden of Eden. Ah, Garden of Eden? Garden of Eden. É, ela é rápida, mas... Rápida pra caralho. Eu já vi cover executando ao vivo. Eu nunca vi. Não, mas é que tá, o cover... Cover não faz 500 mil shows no ano, né? Tudo bem. Aquele cara que não tem porra nenhuma a fazer da vida e vamos cantar essa merda. É, bota na cabeça e canta. É. O cover, durante o dia, ele trabalha no escritório e não abre a boca, sabe? Sim. A banda original, ontem fez show, hoje faz de novo, tá ligado? Esse que é o problema. Que sonho de adolescente. Tanto que é notável, no sentido negativo, a decadência vocal do Axl, né? Sim. Entre os discos também é notável. Tanto que se você for pegar o Spaghetti Incident, que é o que a gente vai falar já, a garganta do Axl já não é o que era antes. Ele cantava músicas muito em tons muito mais graves e tudo mais, como ele faz hoje, com afinação um tom abaixo e ainda... Mas hoje ele faz certo. Então, mas aí que sim, eu acho hoje louvável. Hoje ele usa técnica. Antes sim. Ele não usava, antes era garganta, né? Hoje que eu acho louvável uma coisa que quase ninguém faz. Eu fui no show do Kiss e eu vi que o Paul Stanley já tá no bico do... Não aguenta, não aguenta. Ele já não aguenta muita coisa. Por quê? Porque ele pega aquelas mesmas músicas e tenta cantar daquele mesmo jeito. E ele já não tem idade pra isso. Agora você pega um Whitesnake com o David Coverdale, ele tá sempre alterando o jeito que ele toca e canta as músicas. Exato, ele baixa tá sempre... tom, sobe tom. É... Isso, ele tá sempre adaptando a música ao jeito de cantar que ele aguenta. Por isso que é sempre ótimo. Exatamente. Coisa que o Axl não fez. Ele simplesmente chegou, eu consigo, vamos fazer. Coisa que o Sebastian não fez. Coisa que o Steven Tyler não precisa fazer. Steven Tyler, aliás, teve um documentário, acho que da Discovery, né? Que era um documentário falando sobre as máquinas humanas. E o Steven Tyler tava como garganta... Tô sabendo, não. É. Examinaram a garganta do Steven Tyler e não entenderam o que se passa ali, tá ligado? Examinaram também a capacidade do Ozzy de absorver drogas? Cara, eu acho que já foi feito isso daí. Eu vi uma notícia, acho que no Flash, alguma coisa assim. Tem livro, Call Me Dr. Ozzy. Mas o Guns... Não, se eu falar que eles não usavam muitas drogas, é mentira pra caralho. Porra, Mr. Brownstone é o quê, né? Eu lendo biografia do Nick Six, o Heroin Diaries, você vê, ele e o Slash compartilhando seringa lá, sim. O Duff também. Apesar que o Duff, eu acho que hoje ele é o mais centrado, né? É um dos Slash também, viu? Ele até parou de fumar. No palco. Não, ele parou. Parou? Porque parou, antes parou. Ele tinha parado no palco. Sim, agora ele parou de vez. Pelo menos é o que dizem. E falando em droga, aí no User Illusion tem uma perda grande, que eles fizeram principalmente a gravação do clipe do Don't Cry com o Shannon Hoon, do Blind Melon. Sim. Que foi um cara que morreu de overdose. Uhum. Certo, e a gente falou de Garden of Eden com vocês. Garden of Eden. Running beleza. Aí seguindo a gente tem Spaghetti Incident. Eu gosto muito de Guns, tenho todos os CDs, acho que escutei Spaghetti Incident inteiro uma vez. Não é só covers lá? Só covers. Eu gostei da Since I Don't Have You. Eu achei uma merda. A única que eu gosto daquele CD é Attitude, que ele sempre tocará ao vivo. Attitude é do... Do Spaghetti. É... Não, do, da, a banda é... Não é do Misfits, não lembro. Era, é, algum punk. Misfits? Aí, né? Não é. Caceta. Eu falei, não é do Misfits. Attitude não era Sex Pistols, alguma coisa assim? Você ouvinte que está ouvindo, afinal, não é... Você não, não está assistindo, você está ouvindo? Manda aí pra gente se você souber. Mais fácil, né, Attitude. Nós temos internet aqui. Pai, mundo de hoje, mundo conectado, não sei até quando. Cara, adivinha a banda. Não é Misfits. É Misfits. É Misfits. É Misfits. É... Verdade, eu li alguma coisa esses dias porque tocaram no show do 1º de abril o Duff cantando, né? Sim, como sempre. Verdade, eu não lembrava, mas realmente é Misfits. Tá, agora a gente segue aí. Ah, agora a gente segue porra nenhuma, porque tem mais uma curiosidade desse CD maravilhoso aí, que é a música do Charles Manson. Sim. Look at Your Game Girl. Que ninguém queria. Por que ninguém queria? Só porque era do Charles Manson? Não, imagina. Mesma coisa que você pegar agora um CD de qualquer um artista brasileiro e colocar a música da Dilma. A Dilma tem música? Eu tô tomara que não. É a Mandioca. Ela tem um monte de música. Ela tem. Não, verdade. Será que o Axl tinha alguma simpatia por essa figura que era Charles Manson? Que é Charles Manson? Ele usava muita camiseta do Charles Manson em shows. Não, mas da questão da ideologia do Charles Manson? Não sei, pra ele usar tantas vezes a camiseta, pra escrever, pra gravar uma música do cara e tudo pela mais. Pela agressividade que ele demonstrava. Em clipes ele também aparecia com camisa, né? Apareceu, eu acho que no Dead Horse. Com camiseta do Charles Manson? Engano, isso, mas é porque Dead Horse são trechos de shows. Ah, sim. É. Ok. E não é uma música chata, não, viu? É uma música até que legalzinha. Tem outra curiosidade também, que vocês falaram em off, não falaram, né? Que todo mundo ficou meio assim também é porque a música usa muito o termo pejorativo, que ele critica muito imigrantes, homossexuais, policiais. Mas posso falar, num documentário do Charles Manson, os policiais que tomavam conta dele falavam que as músicas dele, se fossem gravadas e soltadas, seria meio que o Nirvana da geração. Sim. Daquela época. É. Porque, tipo, o cara demonstrava realmente uma genialidade pra escrever. Só que ele usou, né? Igual eu falei, ele colocava muito termo pejorativo. Faggots, por exemplo. Faggot é um termo bem pejorativo. Sim. Lá nos Estados Unidos. Chamando o policial de porco. Mas era... Caralho, sumiu o nome do filho da puta na minha cabeça. Tá. Eu ia falar da relação do Charles Manson. Que ele era bom com as músicas que escrevia e tudo mais. E se for ver, Hitler também era muito bom, dependendo do ponto de vista, tá ligado? Sim. Ele era um pintor mediano. É, dizem que ele era músico... Na verdade, tem até uma propaganda da Folha de São Paulo. Sim, a Folha. Dá pra colocar só o áudio aí. Dá, coloca só o áudio. Eu vou colocar o áudio aqui e o vídeo pra quem quiser ver depois. Vale a pena as qualidades de Hitler. Você vê as qualidades de Hitler exaltando e tudo mais e fecha com... Bom, escutem aí. Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura. E quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Folha de São Paulo, o jornal que mais se compra e o que nunca se vende. Certo. Vocês ouviram aí a primeira cantoria maravilhosa desse rapaz semicalmo. Semicalmo. E do rapaz que escuta podcast numa concha. Vocês ouviram aí a propaganda da Folha, né? Estado, não lembro. Desculpa, Washington Oliveto. E a gente falou há pouco do User Illusion, né? Então vamos escutar aí um dos maiores hits de User Illusion, que foi Don't Cry Tonight. Certo, agora acho que a gente podia... Como existe uma lacuna imensa entre Spaghetti Incident e o outro CD estúdio do Guns, foram lançadas algumas compilações, né? Ao vivo depois, mas... Sim, inclusive músicas que nunca foram lançadas em CD mesmo. Sim, mas... Você quer citar elas antes da gente entrar na... Sympathy for the Devil. Ah, sim. Oh My God. Oh My God, inclusive, que era pra ter sido uma das músicas do Chinese Democracy. Acabou não entrando. Verdade. Que é a música do Fim dos Dias, do Schwarzenegger. Sim, mas eu acho que a gente pode falar falar um pouco sobre a nossa relação com essa banda maravilhosa que o Suede gosta muito, que é o Guns. Eu, particularmente, eu me lembro claramente de uma cena, que é quando você, Pedro, chegou em casa com uma fita gravada. Eu não lembro quem que gravou pra você essa fita. Foi a primeira vez que Guns entrou em casa, praticamente. A primeira vez foi que... em vídeo foi que eu não, gravei... Não, fita rádio mesmo. Ah, tá. Foi antes, então. Não sei se foi antes o Gale, alguém assim. Foi antes do Rock in Rio 1, o 3. Isso, que você colocou, e acho que a primeira música era Welcome to the Jungle. Ixi, apaixona, cara. E eu escutei o... E eu, caralho, velho, que foi isso? Eu quero tocar guitarra, tá ligado? Sim. Quero tocar guitarra. Mas eu não consigo tocar nenhuma música do Guns. Eu sou péssimo guitarrista. Por quê? Porque eu sou um péssimo guitarrista. Não é tanto assim, não. Não, não é difícil. Cantar Guns eu cantava bastante, mas hoje não mais. Mas o... Até porque eu também não usava técnica nenhuma, que era hard rock, né, cara? Hard rock tem que dar garganta. É, e... Mas assim, eu escutei aquele negócio frenético, né, no começo, com um delay marcante que repetia tudo que o Slash fazia lá. E eu, caralho, que porra é essa? Eu queria começar a tocar guitarra por causa daquela bossa. Só por causa daquela introdução. Ainda bem que não foi por causa de Sweet Shadow Man. Ainda bem. Só que a primeira música que eu aprendi a tocar do Guns, depois do Knock on Heaven's Door. Ah, tá aí. Uma música que não é do Guns, Knock on Heaven's Door. Muita gente acha que é do Guns, mas é do Dylan. Não, é do... É do... Não é da Avril Lavigne. Como que é? Teve mais gente que gravou? Não, mais. Zé Ramalho, ninguém sabe, mas é do Zé Ramalho. Que o Dylan copiou e o Guns, né? Na verdade, é da Avril Lavigne que o Zé Ramalho copiou. Daí o Dylan ouviu o Zé Ramalho. Isso. E o Guns ouviu o Dylan. Pode crer. Verdade. Faz sentido. Tá certo. Eu acho que foi a primeira... Não, essa foi a primeira música que eu toquei do Guns, que eu sabia tocar tudo, solo e tudo mais. Mas... depois aí, Sweet Child, né? A minha foi e quando a Paradise você aprende, primeiro. Quando você aprende a tocar Sweet Child, você se acha o foda, né, cara? Lembrando que a introdução só. A introdução? O solo, não. Não, mas não precisa do solo depois que você sabe a introdução. Porque quem não conhece já acha que você toca pra caralho, cara. Sim. E você fica felizão tocando aquela porra lá 24 horas por dia, só aquela introdução. Hoje é uma bosta. É uma música muito boa de se escutar ainda. Mas você pegar a guitarra e tocar Sweet Child não dá mais, né? Não, quando eu dava aula de violão, cara. Você dava aula de violão. Dava. Tá merda. O que foi, cara? Eu não entendi. Onde que o mundo foi parar? Eu não entendi. Se bem que é a tua cara mesmo. Ai, ai, ai. O que tem, cara? Ah, fala do tempo que você enganava os outros aí, velho. Tá. Idiota. Então, a pessoa queria aprender a tocar Sweet Child O' Mine. Beleza, vai lá. Um mêsinho de aula e tal. Ensina Sweet Child O' Mine. Aí tem que ficar na aula, passando exercício. Aí o aluno... Só um detalhe. A pessoa não sabia tocar o ré, não, o queria dó Sweet Child O' Mine. Sol que eu fazia Sweet Child O' Mine. Ela não fazia um, dois, três, quatro. Exato, e queria escutar o mais, tá certo. Não, ensinava, pra ficar feliz também, né? Tem que deixar o aluno feliz. Okay. Aí fazia lá, uma hora de aula, 10 minutos de exercício, 15 tocando se tirando mais. Mais 10 minutos. Nossa. Aquele violão de nylon, né? Sim, violãozinho de nylon. Que não dá som pra sutear nem fudendo. Com a criança esticando os dedos até não sim, poder mais. Cara, quase tá certo. Ali. Mas assim, o sutear é a música, talvez a música mais gay do Guns. Surgiu de um exercício de guitarra que o Slash fez com o... alguém me lembra aí, por favor. Isso é uma curiosidade sim, também. Sim, eu... Com o... Acho que foi com o Izzy Stradlin, não é? Foi, não sei. Foi um exercício... É um exercício de guitarra pra você pegar a terça ali e aí surgiu o Sweet Child O' Mine. Sim. Eu lembro também quando eu aprendi o baixo da Sweet Child, porque o baixo também é muito baixo marcante, bonito, né, cara? O baixo é bonito. O baixo é bonito. Tudo. E é fácil. Mas é bonitinho. É um bom acompanhamento porque aquilo lá é... Casou grudente. Bem. São dois filhos da puta solando ali. Sim. Ficou bem legal. Mas a minha experiência de iniciação com Guns foi isso. Depois veio mais parte de vocal. E aí Skid Row e Aerosmith teve muito mais influência. Mesmo assim, cantar Guns N' Roses é muito difícil, né? Eu acho que com o tempo que eu cantava, eu só cantava. A primeira música que eu aprendi no violão do Guns foi a Paradise City. Cara, eu acho que eu nunca cantei Guns na minha vida. É uma coisa lazarenta. É tenso. Não, minto, eu já cantei Sweet Child O' Mine, mas... Nossa, mano. Imagina. Canta um pouquinho, Sérgio. Não, eu tô gripado, cara. Eu tô louco. Não. Canta aí. Você que tava se gabando antes da gravação dessa sua voz gostosa de veludo, como você disse. Não, quero que você cante no tom e na oitava que ele canta. Nem ferrando. Uma que meus avós já vão dormir. Pode ser na oitava que ele canta hoje. Vou ficar devendo. Eu gravo depois do dia da gravação. Não, nem falsete gente... que ele faz hoje, nem nada? Não vai rolar. Hoje não rola. Minha garganta tá ferrada. Certo. Pedro? Eu fui escutando. Na época de adolescente, começa a escutar música nova e tal. Escutando, mas você tirou 500 músicas do Guns. Ah, mas no começo a gente começa com uma, obviamente. E foi na época que a MTV era boa. Tocava música de rock. Primeira música que eu escutei foi It's So Easy. Sim. E aí eu, caralho, eu quero Nossa, tocar guitarra. Nossa, eu lembro do Guns no top 10 da MTV. Exatamente. Também. Sim. Foi nessa época do It's So Easy. Qual que era o clipe que ele estava em cima de um prédio com o helicóptero? Don't Cry. Don't Cry. Eu lembro nitidamente do Don't Cry tocando na MTV. Eu lembro de November Rain também, muito. Garden of Eden, eu lembro tocando na MTV. Uhum. Na época que tocava essas coisas. Caralho, que você lembra, Eric? Bom, então, aí eu comecei a escutar Guns, que me levou... O mais importante é que uma das últimas músicas que eu escutei do Appetite for Destruction foi o Sweet Iron Mind. Eu não tive muito contato com ela até mais pra frente, acho que é por isso que meu crescimento, desenvolvimento como pessoa foi mais saudável. Isso é bom. E, obviamente, minha primeira guitarra foi uma Les Paul da Golden, na época, braço Nossa, parafusado. Eu lembro daquela porra. Zoada pra caramba, que eu troquei numa... Feito de cabo de madeira, aquela porra também, né? Toda guitarra é feita de madeira. Cabo de vassoura. Meu, uma madeira de cabo de vassoura. Aí eu troquei numa Epiphone Les Paul Standard zoada, quebrada, mas que fazia um legal, som legal. Era legal. E agora eu tenho a minha Les Paul Slash. Bonitinha lá. Tirei bastante música do Guns. A primeira que eu tirei inteirinha de cabo a rabo foi Don't Cry. Mas isso com a Golden ainda. Foi com a Golden, a Sim. primeira guitarra. E hoje já tem Paradise City, já tem Sweet Iron Mind, Welcome to the Jungle e assim vai. Topa gravar um vídeo pra gente colocar depois? Não. Só pra brincar. Ah, tá vendo? Não quer. O Suécio propôs a gravar ele cantando. Depois eu vou gravar cantando. Faz um cantando. Ano que ele encosta na guitarra. Você podia tocar e ele cantar. Exato, eu não tenho dinheiro pra comprar corda. Usa a minha. Tá mais de 50 reais uma corda mesmo de guitarra. Você deixa 50, o caramba, do lado. Não vento um bom. Um bom? Bom tá mais que isso aí. Um elixir que dura uns 4 meses. Ah, velho. Se é pra gastar 90, você gasta um pouco mais. Pega melhor, o elixir. Né? O elixir ou o Ernie Ball, que é o que Slash usa. Não, elixir é melhor. É melhor, mas é que o Ernie Ball acaba rapidinho o tesão da corda. Mas o custo-benefício da Ernie Ball é muito bom. Porque pra mim eu tenho que trocar muito rápido. Isso, do elixir, mesmo elixir, se você não toca... Fica 6 meses. Ela dura. 8 meses. É que eu toquei elixir. Muito com microfinação e a Ernie Ball pra microfinação era um tesão. Eu odeio microfinação. Esticava a corda pra caralho. Tá, mas a gente tá falando uma coisa muito técnica, né, cara? Que vai. Um amigo meu, o Zé da banda Brimstone, ele falou que antes ele trocava de corda cada 2 semanas. Depois que ele começou a usar elixir, olha que propaganda, paga nós. Não, mas é que ele começou é a trocar demais, cada 2 meses. E imagina. Que corda você usa na concha? Homem concha. Na concha não, lá a gente só toca concha. Ele só enrola. Ele enrola alga e trança ela. Ele pega conchas de diferentes tamanhos, marca Fazer. Nota, tá ligado? Nela. Uma curiosidade: quando você ouve o som de dentro de uma concha, sempre parece do mar, cara. Sim. Quase toda a banda é igual. Uma outra curiosidade: pra quem assistiu a Pequena Sereia, na hora que o Sebastião começa a bater em conchas, a terceira é tua casa. Tá certo. Suede, você escolheu uma música aqui... Sim, duas. Não, você escolheu duas, eu sei, mas vamos primeiro na primeira. Mama King. Mama King, por que você escolheu essa música? Como eu tava falando, o... Você gosta de Aerosmith? Não sou chegado, não. Respeito, sei que são é uma puta banda. Só pra saber, de quem que é essa música? É do Aerosmith. Idiota. Só que eu sei... Só queria chegar nisso, agora prossiga. Idiota. É aquela coisa, cara. Adolescente, eu conhecia... já bastante de Guns pra época e chegou na minha mão o Like a Suicide, eu esqueci o começo e, Live a Suicide UK like a Suicide, foi na Inglaterra e eu ouvindo o CD, cara, eu dei looping naquele CD até estourar o radinho, e eu era vidrado até nessa música, até o laser música. Abrir até buraco zoar, no CD, eu me trancava no quarto e ficava e fazendo tudo lá, só pra saber como que você ficava? não vai dar pra ver. Então, vou repetir. Liga a GoPro aí. Eu vou ligar a GoPro aqui. Idiota. Ih, cara. Não, peraí. Não. Coloca ela mais perto dele, a GoPro. E apertar onde? Em cima. Pá, tem touchscreen. Apertar? Só apertar. Como que você ficava, Suede? Subia na cama lá, colocava pra gravar. Peraí. Eu não lembro direito a letra, mas assim. Calma, essa mama quente. Tá certo. Cara, viajava muito. Tá bom já. Entendi. Só que hoje tem menos cabelo, né? Tem, bem menos cabelo. E, aliás, assim, pra quem quiser saber do Suede mais novo, a gente coloca uns vídeos aí. Não, parece não. Tá, continuando. Por que você escolheu a mama aqui? Porque ela marcou minha adolescência, essa música. Porque assim, desde que eu me entendo por gente, eu sempre quis ser lado B, sempre quis gostar. Acabava gostando e via isso melhor pra mim. Assim, tipo, não ser, ai, Sweet Child O' Mine. Você achava essa música Mamaquim lado B. Eu achava, na época eu achava. Pro Aerosmith não era lado não, B, pro cara. Pro Aerosmith não, mas pra mim era, entendeu? Pra mim era. Então, cara, eu adorava essa música. Entendi. Gosto até hoje. Quer escutar ela? Vamos ouvir. Então vamos ouvir. Mata a saudade. Ok. Agora vamos ouvir melhor a voz do nosso querido convidado, o Homem Concha. Olá, novamente. Fala aí pra gente, como foi a sua relação com Guns na sua adolescência? Cara, eu tenho que confessar uma coisa. Eu sou, acho que sou bem menos vivido que o pessoal aqui. Na minha adolescência era o Velvet. Quantos aninhos tem o Homem Concha? Nossa, tenho 20. Ele tem 20 anos, Homem Concha. Puta que pariu, 10 anos mais novo que eu. Caralho. Na minha época era o Velvet, só que assim, eu ouvi o Guns e eu vi o Velvet. Eu acho que eu nunca ouvi muito o Velvet Revolver. Então eu via lá o Welcome to the Jungle vendo a imagem do solo Slash. Eu não via muito no começo o Axl. Sim. Depois que eu fui começar a conhecer mais o... Oh, tá vendo? A gente já tá Guns falando com uma geração nova aí. É diferente. Pra mim foi um conhecimento diferente. E sim, acho que eu perdi um pouquinho do começo, nunca vi muito a história deles. Então você... Peraí, você começou... Apesar que todos aqui acho que começaram a ouvir quando já tinha acabado, né? Mas você começou ali no meio de onde está o Chinese Democracy. É, comecei ali. Talvez já tinha lançado o Chinese Democracy. Não, se ele começou com o Velvet. Não. Chinese lançou que ano? 2008. 2008. Velvet foi 2002, é, por aí. Antes, 2003, 2004. Sim. Era o show que a gente foi do Velvet Revolver foi em 2007, quando eles estavam lançando o... Eu acho que foi em 2004, porque logo que parou, assim, de vez, depois que o meu adorado Bucket saiu, foi que começou a ter as notícias do Volver. Foi lá pra 2004, por aí. Eu não lembro. Prosseguindo. Então, mas eu duro que foi engraçado, assim. Hoje eu vejo como engraçado, porque eu realmente não conhecia nada do Velvet. Eu só via o Velvet na mídia, mas só que eu escutava o Guns. Sim. Só depois que eu fui conhecer o Guns, e só então, depois ainda, eu fui conhecer o que era o Velvet. Você ouvia Guns and Revolvers. É. Entendi. Quase isso. Você só ouvia Guns, então, né? O Velvet and Roses. Saquei isso aqui. Velvet, pô, a gente podia falar um pouquinho do Velvet, né? Podia, faz parte da história. Sim. Mas antes do Velvet ainda tem muito mais coisa, né? Sim. Porque depois que saiu o Spaghetti Incident, Slash chegou com um material novo pro Axl, que prontamente rejeitou. E é porque era também, se for aquele material que ele gravou após, se for, é bem diferente do que o Guns estava propondo naquele momento, né? Sim, mas era muito mais próximo do Appetite for Destruction. Sim, sim, sim. E por isso que o Slash gostou tanto da história que chamou membros antigos do Guns pra gravar um CD que era o It's 5 O'Clock Somewhere do Snake Pit, o primeiro Snake CD. Snake Pit, verdade. Que é excelente também, é foda pra caramba. Bom pra caralho. Aí o Axl falou, putz, pensando bem, aquele material tava legal, né? Ô Slash, vamos lá gravar isso aí. Já foi. Tchau, irmão. É nóis. E foi aí que foi concretizada a saída do Slash. Sim. Já tinha saído os outros, né? Na verdade, saíram mais ou menos. Teve um rolo aí que o Axl detinha o nome do Guns e boa parte, e boa porcentagem, né, dos lucros da banda. Sim, sim, sim. Tanto que quando foi lançado o Guitar Hero 3, teve uma briga fodida pra não ter o Slash ou não ter música do Guns nela. Mas sim, acabou ganhando também porque o Slash tem nome nas músicas. Exato, então exato. Ele tem direito. Exato. Aí depois do It's 5 O'Clock Somewhere saiu o que eu gosto mais ainda da carreira, entre aspas, solo do Slash, que é o In Life Grand, ainda com o Snake Pit. Esse eu acho que eu não ouvi. Nossa, é foda. Ele é muito diferente de tudo que o Guns já fez e muito diferente do It's 5 O'Clock Somewhere. Era o Slash com uma proposta nova. Tanto que se você for ouvir hoje, Slash é totalmente diferente do que era o Guns, né? E é excelente. É foda pra caramba. E antes ainda do famigerado Chinese Democracy, veio o primeiro CD do Slash. O Slash and Friends lá? Isso. Que era pra ser foi Slash antes? And Friends. Foi. Não foi? Acho que foi depois, uma pesquisada hein? Aí, vamos ver. Bom, certo. Aí depois vieram os dois CDs do Velvet Revolver. Sensacionais. Que são fodas pra caramba. Fudido. Eu lembro até hoje na MTV Slither. Slither do Contraband. Quando entrou aquele solo de guitarra do Slash, um dos solos, pra mim, mais marcantes, assim. Não por ser um solo de difícil realização, mas ele entra gritando, assim, tipo, ó, estou de volta com uma banda foda, sabe? E realmente era uma banda foda. Mas, sinceramente. Até o Scott Weiland, apesar de não fazer grandes coisas, ele era um frontman fudido. Na minha opinião, tinha umas quatro músicas só boas mesmo. O resto era muito parecido. Mas de qual? Você tá falando do primeiro ou do segundo? Ah, do Contraband. Dos dois, na verdade. Ah, o Dead End... Dead End não. Dead End é outra coisa. Libertad. Certo, mas o Contraband trouxe muitas coisas boas também. Trouxe o Fault Pieces, Leader, Fault Pieces, que era totalmente... Meio Mela Cueca, Mela Cueca, mas era muito biográfico. Sim, do Scott Wheeler. né? Que, por sinal, seguiu a risca, né? Exatamente. E acabou batendo as botas esses tempos atrás. Dizem que as drogas não tem nada a ver com isso, não, né? Ele só tava cercado de pedra de crack à toa. Caiu do teto quando ele caiu no chão. É. Era reboco no ônibus. De repente. Mas, agora, Velvet Revolver ao vivo... Era muito bom. Era bom pra caralho. Muito bom. O Scott Whelan, que não fazia porra nenhuma, ele agitava pra cacete. Porque ele não fazia nada que ele não sabia que ele conseguia fazer. E fora que as drogas não deixavam ele ficar parado. É. E o marca-passo do Slash também não deixava ele parar também. E 2007, Velvet abrindo pra Aerosmith no Brasil. Gente, do nada. 2007, Velvet abrindo pra Aerosmith no Brasil. Que foi foda pra caralho. Foi você pagar por um show e ganhar um presente ali ainda, né? É, basicamente eu fui pelo Velvet e você foi pelo Aerosmith. Sim, só que você ganhou o Aerosmith e eu ganhei o Velvet. Exatamente. E do caralho, ver o Slash solando na sua frente ali. É tenso, é foda pra caralho. Caralho, caralho, caralho. E tocaram Guns pra caramba também, né? Tocaram. Paradise City, tocaram Mr. Brownstone. Mr. Brownstone foi incrível, assim, eles terem tocado aquela música. Sim, porque o Mr. Brownstone também, se for ver, ele é... O vocal dele é mais suave. Sim, mas, porra... Então, sei lá. Sim, mas o Scott conseguiu até. It's So Easy também. It's So Easy. It's So Easy foi interessante o artifício que o Scott usou. Eu tô viajando aqui, gosto. Eu tô imaginando o show. Na It's So Easy, o Scott, naqueles gritos finais, foi interessante que ele pegou o megafone e... Porque ele não aguenta, né, o tom que o Axl chegava. Então ele pegava o megafone e ficava esguelando no megafone, sabe? Pra distorcer o tom. É, exatamente. Do caralho. E lá que eles soltaram a primeira música do Libertar, que foi o Get Out The Door. Get Out The Door. Eles tocaram ao vivo. Sim. E pouco tempo depois eles lançaram Mas o Libertar. Mas tudo que tava sendo promovido lá naquele show foi do Libertar também. É, inclusive eu lembro que no telão tinha o que era pra ter sido a capa do Libertar, que eram umas caveiras esquisitas, acabou não sendo. E logo em seguida veio o Libertar, então. É. Que veio com músicas também... Bem legais. She Builds Quick Machines, que é uma música fodida. Do caralho. É que não dá pra ficar soltando músicas do Velvet nesse podcast, né? Não. Mas a não ser que vocês queiram substituir alguma aqui, ó. Não, solta mais uma do Guns aí. Não, peraí. Mas e aí, o que você quer que role do Velvet Revolver? Pode ser Slither. Slither, beleza. Foi o hino, né, deles. Sim. Então demorou. Slither, que é a música com o solo tesudo que eu falei. Rola aí. We'll be right back. Eric, você tá bem pra falar sua relação com o Guns? Tô, claro. Então, beleza. Acordado? Bom, eu comecei a gostar de Guns com a minha irmã ouvindo Guns, né? Caralho, sua irmã que hoje é funkeira. Pois é, minha irmã, ela escuta essas bostas desse... Não, é zoeira, não é zoeira. A irmã dele curte funk pra caralho. Não curte funk, ela curte essas bostas desses sertanejos universitários aí. Ela desce até o chão. Tu jurava que era funk pelo shortinho? Mas tudo bem. Nossa, mano. O podcast é sobre Guns ou sobre a roupa que minha irmã usa? Filho da puta. Não, é sobre Guns. Aí continua aí, mano. Enfim, aí eu ouvi ela... Aqueles shows que ela ouvia em VHS, que ela gravava em VHS. Puta, devia ser o Tóquio, né? E adivinha qual foi a primeira música que eu gostei? Não. Não foi esse Child. Foi esse Child. Ai, não. Foi. Tipo, é meio que comum, né? Acho que boa parte do pessoal começou gostando pelo Sweet Child. Na época, meu pai, ele... Tipo, eu tive poucas influências, assim, de rock mesmo. Meu pai gostava de Pink Floyd e Dire Straits. Cara, demais. Você fala que é pouco. Puta que pariu. Fora você isso. Fala que é pouco. Não, poucas bandas, assim. Poucas. Entendi, em número. Você abre um leque. Ah, meu pai, ele gostava de sertanejo de raiz. Pra gostar de Pink Floyd, ó. É, meu pai também, assim. Isso é uma coisa muito... É uma lacuna grande. Enfim, aí. Grande. Glande. Não, é isso. Tá puxando o episódio da Mônica. Nego tá com a glande na boca. Aí, tipo, o único solo de guitarra que eu conheci era Dire Straits. As Sultans of Swing. Puta que pariu. Só que aí eu vi a Sweet Child O' Mine, o solo da Sweet Child O' Mine, e falava, caralho, que foda, né? Aí eu fui pesquisando outras músicas. Aí eu vi o Exterminador do Futuro, né? E o Curtis de Mine, naquela cena da Shotgun, né? Nossa. Aí eu fui curtindo cada vez mais Guns. Tem a curiosidade que todo Exterminador do Futuro depois tinha que rolar o Curtis de Mine, né? Sim, rolou no... Naquele com o... Ai, caralho, fugiu o nome do filho da puta na cabeça. O Christian Bale. Tem uma cena lá que é um cameozinho dele colocando radinho no meio da estrada, tocando Guns. Só uma curiosidade aí, o Slash, ele é produtor de filmes trash. Sim. Sério? E ele compõe trilha e tudo mais pros filmes, cara. Sim. Tanto que se você acompanhar o face dele, ele posta coisa bizarra direto, né? Pra você ver como ele gosta tanto de filme trash, ele tava no filme do Bob Esponja. Verdade! Ele, não só ele, se eu não me engano, o Dimebag compôs também coisa pro filme do Bob Esponja. Pro filme não, pra série, parece. Não, pro primeiro filme. Aquele do Homem do Bobo. O Homem do Bobo. É? Eu não lembro. Se eu não me engano, o solo que rola na hora que ele tá cantando a música do Homem do Bobo. Que, aliás, é I Wanna Rock do Twisted Sister. O solo, se eu não me engano, foi o Dimebag Darrell que fez. Eu acho que ele já tinha morrido, hein? Ele morreu em 2004. Tinha alguma composição do Dimebag, tanto que no final tem crédito pro Dimebag Darrell lá. Eu não lembro. Com certeza foi de música, ele né? Ele morreu em 2004. Talvez foi uma homenagem posta, mas só. O primeiro filme do Bob Esponja foi nessa época, mais ou menos. Um não pouquinho lembro. Antes, talvez. Foi. É velho o primeiro bastante. Filme do Bob Esponja. É 2000, 2000 mas e pouquinho. É, infelizmente, o Dimebag morreu, não foi por questões de saúde, né? Então... É. Todo mundo metendo pau falando que Pantera é violento, que Damage Plan é violento, eles iam morrer de uma forma horrível. Morreu mesmo. Só que ninguém falou a mesma coisa do John Lennon, que morreu da mesma forma e no mesmo dia, praticamente. Exatamente. Alguns anos antes, mas... E o John Lennon entrou numa pilha que o cara queria ser o último a pegar o autógrafo dele e... Ah, sempre tem alguma questão, assim, de problema mental. O Dimebag também. O cara alegou que os membros do Pantera estavam fazendo piada com a cara dele. Eu lembro de um dele pelas costas. Caramba, como que é o nome do vocalista? Phil Anselmo. O Phil, ele tinha muita dessa coisa neonazista, né? Sim, velho? Mas eu lembro também... O cara tinha problemas mentais mesmo. Eu lembro de uma parada do cara ter falado coisas como, tipo, ah, como o Phil Anselmo vai comprar as drogas dele não, agora? Não, não teve nada disso, não. Nossa, eu lembro que soltaram na mídia pra caralho isso na época. Pois é, mas isso aí não aconteceu. Disseram que ele falou isso no palco, o Vinnie Paul, que tava em cima do palco, disse que ele só chegou e atirou. É. Foi tipo o Dalet. Não, cara. Ó, primeiro que não ouse comparar. E segundo que o Da Leste foi de longe, coisa que o cara foi bem esperto em fazer. Não, mas o som mais da hora que teve no show do Da Leste foi o som desse tiro, cara. Sim. Mas ó, vamos voltar aqui. Pro ouvinte que pode estar pensando, pô, mas não era um podcast de Guns e sei lá o quê. Fez parte da história do Guns. Principalmente quando você vê a relação do Pantera com o Skid Row, e Skid Row também tava sempre com Guns, os caras estavam sempre juntos ali, sabe? Então não tem como falar que não. Certo. Anos se passaram. Muitos anos se passaram. Músicas vazaram. Vazaram. Algumas coisinhas vazaram, né? Anos passaram. Eles tocaram bastante música também no Rock in Rio 3. Sim, mas entre o lançamento tanto entre o Spaghetti Incident, entre o Spaghetti Incident e o Chinese, vazaram coisas como o que hoje se chama Street of Dreams, própria Madagascar. Madagascar eles tocaram no Rock in Rio. Mas vazou a versão do estúdio também. Não. Então, tipo... Mas não foi surpresa nenhuma também. Sim, mas essas que vazaram eram mais próximo do que o Guns era, se for ver. Street of Dreams lembra muito música do Guns. Mais ou menos. Se for ver, principalmente por começar no pianinho, um piano mais... Ah, como dizer... Enfim, foda-se. Mas... Só que quando o CD foi lançado... O jeito mais fácil de resolver qualquer problema da tua vida é foda-se. Exato. Aliás, antes do CD lançar, eu lembro que eles anunciaram a volta do Guns no VMA de 2006. Putz, e agora? Eu sei que o Rock in Rio foi em 2001, não foi? Sim. Foi pouco tempo. Só que depois teve aquela lacuna. Eu acho que em 2006 veio o VMA, que era o Jimmy Fallon apresentando. Não, foi antes. Eu lembro que eu tava na escola ainda. Eu saí em 2004. O Jimmy Fallon apresentou... Quase teve um orgasmo na hora que falou. Quase teve um orgasmo, gritando o Guns and Fucking Roses lá. E foi uma apresentação bem medíocre. Tocando Welcome to the Jungle, Axl talvez em sua pior forma possível nos locais. Sim. Pior até que o Rock in Rio, arrisco dizer. E olha que ele só tava cantando uma merda de música que, na verdade, eles emendaram Welcome e Paradise City. Se não me engano, sim. Faz muito tempo que eu vi esse vídeo. Foi bom ver no sentido da nostalgia. Não foi bom ver no sentido de a banda está uma bosta, o que que estão fazendo, pra que três guitarristas, isso não é o Iron Maiden, tá ligado? Nossa, é verdade, eu lembro dessa coisa, não, dos três assim, guitarristas do Guns. Ver o Guns N' Roses daquele jeito como nostalgia, você fica feliz de ver uma foto da coisa que você mais gostava da tua infância num papel higiênico. Ok. mas assim, o Axl, ele tava, acho que pela uma das primeiras vezes no universo, com uma calça comprida no palco. Sim. Uma calça tactel, com uma camisa de hockey, largona pra caralho, coisa que o Axl nunca usava, cabelo com dread, cara rebocada de botox, esticada, e cantando pessimamente mal. Então, a idade chega pra todo mundo, né? Sim. E a gordura também. Menos pro Steven Tyler. O Steven Tyler, a idade tá chegando pra caralho pro Steven Tyler. Mas a voz não perde aí. Daqui a pouco, se o Steven Tyler for pro Egito, eles vão pegar ele e jogar dentro do museu lá e trancar num baú de vidro. Sim, mas eu digo... Ele quebra com a Rolling Stones não é algo pra ter parâmetro, porque as músicas são... São mais de boa. São mais de boa. Dentro da capacidade mínima deles. A gente sente muito a idade no Sebastian Bach. Peraí, Rolling Stones. Não, me perdi. Tá do Steven Tyler. Estamos falando de evolução vocal. Entendi. Sebastian Bach, a gente vê bastante disso. Apesar de eu achar que ele ainda canta bem. Né, manda ele cantar Youth Gone Wild. Ah, não. Mas, e até teve polêmica. Aliás, eu não sei porque teve polêmica com o Sebastian, mas não teve polêmica com o Guns na época do overdub no Live Era. Overdub é aquela técnica de você gravar o vocal separado e depois jogar no meio da música. Uhum. Tipo, eles gravavam todos os instrumentos ao vivo, não gravavam a voz. Depois eles vão lá pra estúdio, grava a voz e joga. Trabalha tudo bonitinho. Exato. Trabalha pra aparecer e tal. Teve uma polêmica parecida com o Whitesnake, com os CDs ao vivo. Disseram que a qualidade era boa demais pra ser ao vivo. Tá, mas o Whitesnake tem uma qualidade boa demais. Dois shows deles, eu sei que puta então, que pariu. É impecável. Mas o Guns, infelizmente, não foi, né? Não. Enquanto isso, os outros caminhavam bem. O Slash fazendo turnês com o Miles Kennedy. Isso mais recente, lógico. O Slash fazendo turnê com o Miles Kennedy. Mas antes disso, teve o lançamento do CD Slash. Sim, que foi um puta de um CD que era pra ter sido chamado de Slash and Friends. Na época que o Slash escreveu a biografia dele, tava no papel já. E puta que pariu, a participação. Eu nunca achei que ia achar tão legal uma música com a Fergie. Do caralho, porque ela fez o que o Axl não fazia. Exatamente, cantar. O clipe é legal. O clipe é sensacional. Sério, o que é? Fica o clipe aí pra quem tiver curiosidade. Mas ó, nesse clipe mostrou o que eu acho que quebra o que o Suede falou no começo da gravação. Que é... ele falou do Slash ser super valorizado. Só que ele mostrou uma ecleticidade nesse disco, trabalhando com vocalistas diferentes, se adaptando ao estilo desses vocalistas. Tanto que se você ouve a música com M. Shadows, do Avenged, você fala, caralho, é Avenged isso, quando começa a música. É, igual eu falei, eu não gosto desse cara, mas a música ficou muito boa. Opa, cara, eu prefiro ela com Miles Kennedy. Sim, mas, com certeza. Ficou muito Avenged Sevenfold. Inclusive, teve um amigo meu que falou que, eu não gostei dessa música porque eu não quero ver Slash fazendo base com palm muting. Mas caralho, ele tá mostrando que ele consegue fazer uma coisa diferente. Exato. Ele mostrou que ele consegue fazer um solo fritado, fudido naquela música. E o filho da puta não erra uma porra de uma nota dessa aí ao vivo. Sim. Isso que eu fico puto. É, sim, que eu digo pelos vídeos que eu vi, né? Você viu ao vivo mesmo. Eu vi. Ele gravou com Ozzy, que é uma música que poderia falar que é Ozzy, de boa. Poderia. Sem os harmônicos do Zac, mas que na época o Zac ainda tava no Ozzy, né? Ele gravou com o cara do Maroon 5. Uma música sensacionalmente bonita. Essa música é fodida. Que é a... Como que chama? Garden. Garden. Tem um clipe bem legal também. Sim. Mas gravou com Kid Rock, gravou com Dave Grohl, com Lemmy. A moça do Pussycat Dolls. Que ficou legal também a música. Ficou. Isso que é o pior. Isso que é o pior. Não, é porque tem o Alice Cooper na mesma música também. Sim. Né? Não, mas ela canta bem. Ela cantou numas músicas do Steven Tyler também. Foi legal pro caralho. E esse foi um CD que... Esse CD fez eu acreditar num novo Slash. Num novo assim. Acreditar de novo. Porque depois você vai... Depois que você conhece um guitarrista, você vai conhecendo outros, você vai falar, ok, talvez o Slash não seja tudo aquilo que eu via na época. Depois que ele mostrou esse disco, eu falei, porra... Não, ok, beleza. Ele é bastante coisa assim, sabe? Não, tudo bem. E fora isso, os outros dois CDs que ele lançou também é um sim, melhor que o outro. Que né? A partir daí veio a parceria com o Miles Kennedy. E os Conspirators. Poderia muito bem entrar no Velvet ali e fazer um negócio... Ah, não, viu? Porque senão eles teriam que carregar o nome Velvet e músicas seguindo aquela linha. Eu acho que é bom que eles variam um pouco. É, vendo por esse lado, sim. E aí, veio o tão famigerado... Não, primeiro... Solta o som. Primeiro solta o som, macaco. A música... Quem escolheu Used to Love Her? Eric? Eu. Eric, por que você escolheu Used to Love Her? É algo pessoal, assim? De certa forma. I have to put her 6 feet under. Sim. I used to love her, but I had to kill her. Tá certo. É. Então, depois a gente passa o endereço do Eric pra Polícia Federal. Não matei ninguém ainda. Não literalmente, né? É. Mas vamos lá. I used to love her, Guns and fucking Roses. But I had to kill her. I had to acabamos de ouvir Catch in the Rye, Suede. Por que essa música? Por que essa música? Você colocou uma música... Você foi o único que colocou Chinese Democracy na lista. Sim, sim. Antes de falar da música, aquela coisa que você falou. Chinese é legal? É legal. Só que é aquela coisa. Você tem que ouvir sem o olhar de Guns N' Roses que você já conhecia. Você tem que ouvir como um disco do Axl Rose. Como um disco totalmente diferente. Aliás, na época até falaram que o Axl deveria intitular a música o disco de War. Uhum. War. Por causa de William Axl Rose e por causa do, né, legal, de legal. Tudo. Eu acho que ficaria até bem melhor, viu? É a mesma coisa que o Slash, mesmo a banda do Slash sendo eu considerando mais Guns do que o Guns, eu não acho que ele deveria carregar o nome também. Sim. Então, quando eu peguei pra ouvir o Chinese, rindo um pouco por causa da piada ainda, tipo, lançou, virou verdade. Eu fui ouvindo, passando, ouvi um pouquinho passando, porque é aquela primeira coisa. Houve o preconceito, houve aquela coisa, ah, eu não vou gostar, blá, blá, blá, já... encheu o saco já. Aí cheguei na Catcher in the Rye, que eu ouvi ela inteira justamente por causa do nome, por causa do livro que eu amo, O Apanhador no Campo de Centeio, que é o Holden. E assim, essa música me acompanhou caceta. O livro que faz as pessoas matarem as outras. Eu vi ela no loop. Tem nada comprovado. Vários dias. É verdade, não tem só nada só coincidências grandes. É frescurinha. Mesma coisa falar que quem come pastel mata os outros. Quem lê um livro mata os outros. 100% das pessoas que comem pão morrem. Coincidência? Então. Eu acho que não. 100% das pessoas que... Não, deixa pra lá. Continua. Então, ela me acompanhou já na fase adulta, já. Várias filosofias pessoais e coisas e viagens. E eu tenho um carinho muito grande por ela. Por isso que eu escolhi. Certo, quem aqui na mesa teve medo de ouvir o Chinese? Acho que todo mundo que teve alguma experiência prévia com o Guns, né? É, então. Quem teve a prévia, né? Porque pra mim foi... Eu não tive isso porque eu esperava ouvir algo novo de Guns. Eu tava naquela ansiedade de ouvir algo novo de Guns. Eu não sei o que eu esperei a hora que eu dei play. Eu só falei assim, porque na verdade eu tava saturado de Guns. Não era esperar algo novo ou esperar a mesma coisa. Mas algo novo saturado. No sentido de o artista precisa se atualizar, independente do... Não estou falando de perder a sua essência, porque de fato perdeu um pouco. Sim, afinal, não, a gente não estava mais com Slash, não estava mais com as chaves que compunham, né, no lugar. É que assim, quem, por exemplo, quem toca, quem tá ligado, não sei se toca o Homem da Concha. Não, eu tocava um pouco de gaita. De gaita, legal. O Homem Gaita da Concha. Hoje ele tem uma gaita feita de concha, na verdade. É, cara. E a gente... Que sabe? É chamada de Ocarina. De Ocarina. Ai, calma. Não de Ocarina, Ocarina. É de Ocarina. É a Karina que mudou de sexo e virou Joe. Gente. Nossa. Eu tava imaginando uma Ocarina pintada com o olho, assim, tipo Joker. Nossa, prossegue. Tá. Na minha foi melhor. Fica quietinho. Hoje eu tava. Ah, tá. A gente sabe que sim, que acaba evoluindo. Dependendo do seu estado no momento da música, você evolui. Vai ser bom? Não sei, mas é uma evolução independente de qualquer coisa. Mas eu acho que assim, até esperar o que era o Guns antes, sem... Com músicos totalmente diferentes, sim, é seria complicado. Uma coisa batida até. Exato. Seria uma coisa batida. Exato. Agora me fala uma coisa, você acha que foi justo colocar o seu querido Buckethead no Guns? De forma alguma. Teria sido muito bom se tivesse tirado todo o restante da banda, deixado só ele tocando. Porque... Mas se for assim, só escuta a porra do CD dele, mas caralho. É o que eu tô falando, porque ele não tem nada a ver com o Guns. Então. Assim... E agora falando de novo a questão do supervalorizado. Slash é por causa do lugar em que ele se encontra. Sim, por isso exato. Que muita gente acha ruim o trabalho do Buckethead. Porque a visão sim, que eles têm exato. É baseado na experiência do Guns. Mesma coisa que você falou do Rich Cotton e o Paul Gilbert. Sim. Mas quando eu vi o Guns com o Bucket, eu fiquei pirado com o que ele tava fazendo com as músicas. Eu gostei, porque eu gosto muito do Bucket. Uma coisa que as pessoas não entenderam é que é um guitarrista diferente. Totalmente ele tinha que colocar o estilo dele nas músicas, né? Exato. Só que quando você tem uma banda que é considerada o ícone do hard rock, daquele você jeito, tem que sim. ter alguém que já. Se encaixa naquilo. Eu entendo os dois lados, mas... Foi uma experiência, talvez, né? Sim. Mas muito mal sucedida. Eu gostei de ouvir Guns N' Roses com a pegada Buckethead. Adorei. Só que é aquela coisa... tem nada a ver com a proposta do Guns. De jeito nenhum. É aquilo que eu falo, assim, se você já tem uma proposta definida, não mexe tanto nela. É legal experimentar, é legal experimentar. Sim. Até que, quando eu fiquei sabendo é a DJ ou é o DJ? Ah. A DJ. Não, peraí, do que você tá falando? Ah, último. Não, eu acho que ele tá falando do DJ Ashba. Ah, não. Do quê? DJ Ashba. Não, DJ mesmo, na banda. Ah, atual. Atual. Sim. Quando eu fiquei sabendo, eu já imaginei uma proposta viajada, não, com alguns beats e tudo mais. Não, eles não vão fazer isso. Não, eu sei que não, mas é aquela coisa de experimentar propostas dentro da banda, sabe? Mas também não é nada a ver com eles. Por isso que eu falo, se tirasse o nome Guns N' Roses, ficaria ótimo, seria um disco muito legal. Você fala do Chinese. Isso, mas quando você vai, você conhece Guns N' Roses, Appetite for Destruction, é Use Your Illusion, é caralho, você vai atrás daquele tipo Guns N' Roses de som. Já acabou, sim. Já o Guns N' Roses já acabou, acabou em 2004, nem antes de 2004. Foi em 96, quando 96. Acabou mesmo, todo mundo saiu. Ah, a gente tava vendo lá nas curiosidades que em 2004 o Guns acabou, culpando o Buckethead, porque a demora do Chinese Democracy era por causa da produção da guitarra dele. Claro. Nossa, cara, injustiçado. 15 anos pra lançar a porra do CD e a culpa é do cara que acabaram de colocar. Exato. Bom, mas o que acontece? O Chinese, ele é um apanhado de vários integrantes, porque houve, e eu acho que o atraso também é devido a isso, houveram N mudanças de formação durante a produção do Chinese. Tanto que tem coisa que é pedaço de um que outro terminou, é nítido a sonoridade diferente na mesma música. Fora convidados, né? No final das contas, sem querer, o Chinese Democracy virou um Avanteja. Sim, e tinha guitarrista de Circo de Soleil. Aquele guitarrista que pintava a cara, tinha um coque, assim, que ele se vestia. Virou teatro mágico. É, não. Nossa. Aquele cara que colocou a cabeça de Stormtrooper lá, não conseguiu fazer o solo. Não, esse daí é o Rob Fink. Como assim? Não. Tô falando de um cara que parecia guitarrista do Limp Bizkit. Ah, era um cara bizarro. Puta, nem foda. Eu não cheguei a ver isso, ainda bem. Mas assim, eu vejo o Chinese como um disco bom pra caralho. Tem músicas muito boas ali, Better. Aliás, eu tô curioso pra ver Better ao vivo, porque o Slash tá tocando Better. Ele tá tocando melhor mesmo. Better, Madagascar, tem Sorry, tem... Porra, tem muitas músicas boas. Catch in the Rye é uma dessas, não é minha favorita. Ela não é a top do disco, ela não, é então, bem pessoal, não é minha favorita, mas eu acho um disco legal. Não dá pra falar que é um disco conceitual, devido a essas mudanças, né, que teve, mas foi um algo novo do Guns. Pra quem tava esperando o que era o Slash, por exemplo, se decepcionou. É, foi um álbum novo do Guns pra quem não esperava Guns. Sim. Sim, sim. Mas como eu disse, não dava pra esperar Guns, sendo que não tinha o Guns ali. Tinha o Axl. De resto, não era Guns. É, aquilo que eu falei, assim, se você pega pra colocar o Buckethead na banda de hard rock, você não pode esperar que saia hard rock. Sim. Então, foi uma escolha péssima de integrantes temporários que o Axl arranjou. A não ser o DJ Ashba, isso eu vou defender. É, ele acabou não sendo tanto temporário, porque ele ficou um bom tempo. Ele, né, ficou alguns anos, se eu não me engano. E paralelamente, ele é um guitarrista muito bom. Paralelamente, ele tem uma banda chamada 6AM. Não vai ter música aqui, mas quem tiver curioso, 6AM, eu posso colocar alguma coisa no post. É legal, eu gostei. Sim, é interessante. Ele... Porque assim, é foda você querer algo velho, sendo que passou N negros, cada um com um estilo diferente, colocando, imprimindo a sua marca ali, né, cara? E é por isso eu achei que ficou muito largado, porque teve músicas que ficaram com marca de uma pessoa que já saiu faz muito tempo antes de lançar, sim, o CD. Sim. Aí depois que lança, ele faz um show, aí troca todo mundo pra pessoas de estilos diferentes pra tocar uma música que não é o estilo delas. É, o... Bom, Chinese é um quebra-cabeça com peças que se encaixam, porém o desenho é totalmente diferente um do outro, sabe? Parafraseando aquilo que eu disse no episódio 2, é uma gigante mortadela. É, mas mortadela é bom, Chinese é bom. É bom, mas só que não coloca Guns, marca não é na exato. Mortadela de jornal. Exato, não é Guns. E vamos lá. 4 anos atrás, o que pensávamos que seria uma possível reunião do Guns naquele momento. Foi. Pelo menos a essência do Guns estava lá. Sim. Estamos falando do Rock and Roll Hall of Fame em 2012, em que Slash, Gilby Clark, Matt Sorum, Duff McKagan, Steven Adler tocaram Sweet Child O' Mine, Paradise City e Mr. Brownstone. Com Miles Kennedy no vocal. Porque o Axl Rose não quis participar disso. Eu até pensei, pô, em consideração aos fãs, né, sei lá o que e tal. É, foda-se. Só que o Axl, se ele fosse, ele ia passar vergonha também, né? Ia, com certeza. Talvez até por isso ele não topou, né? Talvez não, porque de uns tempos pra cá, eu andei vendo alguns shows deles e a voz dele tem melhorado. Então, pra tocar 3 músicas, eu acho que ele até aguentaria fácil. Sim, só que o que tá acontecendo com o Axl, que as pessoas não entendem. Ele tá aprendendo a cantar. Com o que ele tem ainda? Muita gente acha que ele faz falsete, ele não faz. Só que ele tá cantando as músicas com a voz limpa dele, que é o que tá desagradando muita gente. Só que ele alcança os tons com a voz limpa. Exatamente, o pessoal tá, é aquilo que a gente já tocou aqui, que o pessoal tá acostumado com uma sonoridade, que é o Guns N' Roses antigo, onde ele destruía a voz dele. Então, pessoas que estão ouvindo, entendam, Axl Rose hoje é um cara muito mais técnico do que era antigamente. Ele não tinha técnica nenhuma, aliás, antigamente, e hoje ele usa técnica. Menos Rock in Rio 3, aquilo é falsete. É, aquilo é falsete. Mas se você for ver... Qual? Rock in Rio 3. O retorno triunfal do Guns N' Roses. Ah, tá, que ele ficou sentado lá da chuva. Não. Ele tocou com um óculos escuro, com uma camisa branca aberta, mostrando as banhas todas e uma calça de tactel preto. Que então, mas depois disso ele engordou mais. Engordou. A prova disso é aquela foto de cavanhaque dele. Sim. Todo mundo usa pra falar da decadência do Axl. Nhoque, nhoque, nhoque. Nossa, mano. Claro, claro que é uma foto... Boa. É uma imagem ingrata, né, que escolheram, mas... deixando claro, hoje ele usa a técnica, mas daqui a pouco a gente vai falar do Axl hoje. Rock and Roll Hall of Fame. A gente viu três clássicos do Guns sendo tocados quase com a formação clássica, ou sim, porque Gil Clark fez parte de uma parte clássica do Guns. Sim. Mas... E alternando o baterista entre Matt Sorum e o Steven Adler, né? Steven Adler feliz que nem uma criança, rindo durante as músicas inteiras, não sei se é por causa das drogas ou por realmente estar tocando de volta sem ser cover do Guns. Porque, se eu não me engano, ele tava com uma banda cover do Guns há um tempo atrás, hein? Que viagem. É o cara que, tipo, eu quero voltar a tocar, sabe? Sim. E tanto que, bom, Miles Kennedy representou. Miles Kennedy é foda demais. Representou pra caralho. Muita gente não gosta da voz dele, mas... Então, no começo eu também não gostava, mas depois eu aprendi a gostar. É o jeito dele de cantar, é legal. E o cara manda muito bem. Pra caralho, pra caralho. Foi bonito ver o Guns novamente. Foi, bastante. Foi interessante. Mas eu acho que muita gente quer saber do Guns atual. E vamos falar um pouco o que a gente sabe do Guns atual. Mas antes, som. Teste 1-2. Welcome to the jungle. Do you know what the fuck you are, Tokyo? You in the jungle! Wake up! Time to die! Yeah. abril de 2016. Será verdade? Será mentira? Apesar que todos já tinham confirmado a presença no Coachella. Sim. E nunca tinha sido tão sérios os boatos, né? Mas poderia muito bem ser uma piadinha de 1º de abril deles também, visto que not in this lifetime. Se não me engano, nossa, eu tô lembrando agora de um 1º de abril falando sobre o Chinese Democracy também. Piadinha que tinha lançado, quando não tinha lançado. Falou de 1º de abril, eu lembrei. Ah, você vai jogar no ar assim? Não, eu lembrei de abril, por causa do 1º de abril. Mas qual que era a piada? Disso. Que tinha lançado. Não, que tinha lançado, assim, escute aqui e tal, o lançamento, a música single. Daí você clicava, abria... Never gonna give you up, never gonna let you. Mais ou menos isso. Pode crer. Mas dessa vez foi verdade. Dessa vez foi verdade e eles voltaram. Não foi bem com a formação original, porque baterista e outro guitarrista ainda são da banda nova do Guns N' Roses. Sim, a formação atual a gente pode dar. Mas na verdade não é nem considerado uma formação atual, porque pelo que eu ouvi falar, ou pelo menos até agora o que saiu, é que é basicamente uma turnê de reunião e acabou. Sim, mas vamos lá. Formação atual. Axl Rose / Duff McKagan, Richard Fortus, que é o baterista. Não conheço. Frank Ferrer, que é o guitarrista. Não conheço. Dizzy Reed e Melissa Reese. Novamente, fotos da Melissa. Vai ter... A gente pode espalhar assim, né? A capa do podcast pode ser foto dela. Eu você pode trocar também o fundo da página por foto dela. Tira a nossa logo, põe foto dela. Não, essa é a formação atual. Porém, o que eu ia falar antes é que rola um boato que o Steven Adler estava ensaiando para essa turnê e ele teve um problema, acho que no braço ou na perna, não lembro o que era. Pode ser. Interessante. Veríamos aí um pouquinho mais de Guns. Rola um boato também que o... O Easy não perdeu muito o contato com eles, né? Então, ele não continuou. Perdeu, só que ele se recusou a fazer parte. Sim. Gilby Clark, acho que não foi convidado. Matt Sorum deu um depoimento que não foi convidado. Não foi. Né? Deve ter rolado uma treta forte aí entre ele e o Axl, provavelmente. Ou eles foram atrás da formação original mesmo. Ou ele não aceitou o contrato. Contrato novo, que é muito pior do que era proposto na época ali do desmanchar do Guns. Contrato novo, uma das primeiras coisas que foi colocadas é ninguém da banda fora o Axl recebe a grana do marketing. O Slash aceitou isso, o Duff também. Ah, mas também eles já têm carreira concretizada fora do Guns N' Roses, né? Talvez eles fizessem isso ou pela quantia absurda de dinheiro que vai entrar no bolso deles. Você acha que não vai vender ingresso um negócio desse? Vai pra caralho. E se for ver quem tá lucrando mais é o Axl, a gente pode acreditar que lá no fundo tem um pouquinho do pensar dos fãs. Sim, pelo menos pela parte do Slash, do Duff, eu acredito mais. Sim. E rolaram vídeos na internet, né? Vídeos, aliás, rolou vídeo de 3 shows já. O do dia 1º de abril, um outro que eles fizeram depois e do Coachella, que foi foi nesses dias aí, pra não datar muito, né? Já datou, você falou a data. Sim, mas eu não sei, não lembro se foi ontem. No primeiro show... Teve vídeo de ex-BBB lá. Teve vídeo de ex-BBB, ex-garota, sei lá o quê, das câmeras da vida. Garota pelada de câmera. Sim, garota enfiando coisas na vaginas. Gente. É, não, mas teve. É verdade mesmo, é a cam girl. Tá. Não tá mentindo. Fica aí um vídeo. Não, mentira, esse vídeo não vai ficar. Mas ó, o que eu senti nesse show? Foi um... Sabe aquela sensação de... Ah, será que vai dar certo isso? Será que não vai? Deu pra sentir o Axl um tanto quanto inseguro ali também. Não fazendo muita brincadeira com o Slash. Interagindo mais com o Duff, porque a relação do Axl e do Duff já era mais boa, né? Só um momento ali que o Slash vai lá e apoia o ombro no... O Axl vai lá, apoia o ombro no Slash. Cotovelo, aliás. E apoia o ombro. Eu fiquei pensando aqui. Deitou no Slash. Que assim. Ok. Conchinha os dois, né? Que ok. Beleza. O Axl voltando a voz dele, não tava 100% ainda, mas já voltando a voz dele a um pouquinho do que já foi. E beleza. Esse show não deu pra falar muito, porque teve poucos vídeos e com muito pouca qualidade. No outro show, Axl quebra a perna antes desse show. Dave Grohl empresta o trono do rock dele. Sim. Axl e Dave Grohl já tiveram tretas fortes. E a gente tá vendo um Axl mudado aí, cara. Porque ele aceitou o favor de um cara que era tretado. Axl cantou sentado. Tivemos participação do Sebastian Bach. Obviamente. My Michelle, provavelmente. E se o Axl tá cantando, o Sebastian Bach tá lá assim, dando uma lambidinha no saco dele. Sim, tivemos a participação do Sebastian. Incrivelmente, o Axl tá cantando melhor sentado do que de pé. E tivemos o do Coachella. No Coachella já foi coisa melhor, porque a gravação tava muito melhor qualidade, o áudio tava muito melhor qualidade, e acho que a gente pode ter esperança no que pode pode ver do Guns aí pra frente. Eu não acho que pode ter esperança no que tem por vir, porque eu acredito que só vai ser uma turnezinha de reencontro. Não, mas rola boatos aí que eles estariam trabalhando num último CD também. Não sei, porque o Axl, desde a porra de antes do, porra do lançamento do Chinese Democracy, ele vivia falando que tinha material pra lançar 20 CDs. Não lançava nenhum. Agora, esses tempos atrás, eu ouvi uma matéria falando que tinha material pra mais 2 CDs. Não dá vamos pra acreditar muito na proposta. Vamos ter que esperar mais 15 anos pra lançar outro CD. Então. Não, talvez não, devido ao Duff, né, estarem de volta, eles podem dar uma pressionada. Aí que eu tô falando. Eu acho que vai ser só momentâneo. Isso vai ser só pra satisfazer fã e acabou. Tem que levar em consideração também o quão o Axl aguenta, né, a partir de agora. Tudo bem que ele tá se preparando muito melhor, pelo menos que dá pra sentir. Eu acho que o que ele aguenta, a gente não tem que pensar tanto musicalmente, mas sim de saco. Porque tudo sempre foi pra merda por causa do putice do Axl. Sim, só que aí que tá. Ele mostrou um cara mudado. Vamos ver. Vamos ver. E... de certa forma, tomara. Mais uma notícia confirmada de última hora. Axl vai excursionar com o AC/DC. Ai, meu saco. Eu fico imaginando isso. Ó, eles não podem fazer um show do AC/DC e Guns juntos. Nem fudendo. O Axl não vai aguentar. Nossa. Mano, não. É estranho de imaginar isso. Muito estranho. Informação confirmada. Sim. Se isso fosse no Coachella, teve participação do Angus Young ainda no Guns. Se fosse naquela época de 92, por aí, eu não ligaria tanto. Eu acharia uma bosta ainda assim, porque não tem nada a ver. Mas seria interessante. Seria uma coisa totalmente abstrata. É a mesma coisa colocar Buckethead no Guns. Pô. É um pouco mais diferente ainda. Não, mas eu mano. O que eu quero dizer é o seguinte, eu gosto de ver o artista que eu curto fazendo algo totalmente diferente. Não, eu também, só que eu fico esperando assim. Eu vi, ó, Sebastian Bach cantando Willie Nelson, eu vi o Bruce Dixon cantando uma música chamada Delilah, algo assim. Oitentista, eu acho. Mandando assim, muito bem. O que eu falo que assim, tipo, eu falo, não sei como vai ser, não é uma coisa assim, ai, vai ser uma bosta, não. É mas que a forma de cantar das duas bandas é totalmente diferente. É. Mas é interessante. Mas assim como a gente já viu, o Axl cantando uma música do Skid Row, não lembro qual que era. Piece of Me. Assim como a gente já viu, o Axl cantando Piece of Me. Ah, mas porra, entre cantar uma música que também é hard rock da mesma época e muito parecido, e cantar AC/DC, que é um negócio muito mais forçado do que o próprio Guns N' Roses, ele não tá aguentando nem Guns. Eu acho que vai dar bosta isso aí. É. Ou ele gasta grana, um milésimo da grana que ele tem, com um personal fudido, com alguém que esteja acompanhando a voz dele em todos os shows e tudo mais, pra não dar merda. Pra mim é a mesma coisa colocar grana pra fazer isso. Frontman das Spice Girls, tá ligado? Grana? Aí você tá sendo muito radical. Parece. Só que a gente tá falando de hard rock e rock and roll, é mais próximo. Você tá colocando um exemplo próximo, muito nada a ver, né, velho? Mas, mesmo sendo dentro do rock and roll, eu vejo muito longe. Ó, falando em Spice Girls, eu já vi Paul Gilbert cantando Spice Girls e fica legal pra caralho. Não, sim, mas a versão é diferente de colocar ele com a banda das Spice Girls pra ele cantar Spice Girls. Até porque Spice Girls não duvido nada. Um grande amigo meu, Rafael Rosenberg, postou no Facebook hoje que é uma verdade. Você tem que ver as bandas que você gosta quando elas ainda estão inteiras, porque você nunca sabe a merda que vai acontecer depois. Sim. Então quem já viu esse disco? Mas infelizmente... É, exato. Infelizmente tem banda que não tem mais como ver inteiro, só que você quer ver ainda o Angus Young, você ainda quer ver o Slash, sabe? Não, infelizmente é isso. Ah, mas porra, vai cagar um negócio. A gente chegou num ponto que os caras estão... que todo mundo tá morrendo. Então, ainda bem que o Lócio não tá aqui falando quem é que vai morrer esse ano. Isso é verdade. Apesar que ele já deixou uma lista no podcast de retrospectiva, né? É, tomara que o pessoal que compra o ingresso pro Black Sabbath não se arrependa. É. Pensou no meio do caminho? Eu não duvido. Pior que eu não duvido. No meio do caminho. Não, mas cara, pensa um pedra. Túmulo. E o Ozzy fumou. E morreu. Mas cara, pensa quanto que vai valer um ingresso do Ozzy. É, vai ser igual os do Michael Jackson, né? E disse. É a relíquia. No céu tem pão e maconha. No céu tem pó. Bom, então vamos fechar com o som? Fazer o quê? Fechar com o som? Fechar com o som. Então sobe aí a música que encerra todos os shows do Guns. Do Guns, do Slash, do Velvet Revolver, todas as bandas que são relacionadas. Exato, vamos lá, Paradise City. Chegamos ao fim de mais uma gravação do Locomocast. Ah, por que você tá fazendo minha voz duplicar? Que maldito. Ah, vou ter que cortar, mas tudo bem. É só cortar a faixa dele. Sim, então. Você acha que eu não sei? Eu que te ensinei, ó. Eu sei. Nossa, mano. Ó, na escola que você tá aprendendo, velho, eu que sou professor. Ele que é o professor, mano, que pega as menininhas. É. Os menininhos, não sei. Os menininhos. Depende se o menininho nos comportar, enfim, uma desse tamanho no rabo dele. Mas vamos lá. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, ouvintes, que estão ouvindo, lógico, esse podcast bonito que a gente preparou com tanto carinho. Gostaríamos de agradecer a presença do nosso querido Homem Concha. Por favor, Homem Concha, senhor, quer falar alguma coisa? Eu agradeço a oportunidade de aprender ainda mais do que eu já sabia. Como eu falei, eu sabia até pouco para vocês. Eu gostei muito da experiência. Acho muito legal o podcast, a ideia em si. Nice. Pede pra galera avaliar aí a gente no iTunes, então. Avaliei no iTunes, avaliei bem. Aí. A Concha agradece e cutue a Concha. E não esqueçam de participar da promoção O Que Aconteceu com Lost Man. Suede. Oi. Na vida, ninguém é nada sem amigos. Não somos nada sem os amigos. Por isso, nós precisamos agradecer a cada dia muito. Essas pessoas que estão com a gente. Cada dia mais. Caminhando juntos. Grudadinho. Caminhando nessa caminhada, sabe? Nessa estrada da vida. Redundância absurda, mas tudo bem, porque eles merecem até redundâncias. Eles merecem. Então vamos agradecer aos nossos parceiros. O primeiro parceiro é o ConspiraCast. Segundo parceiro, HQ. Terceiro parceiro, Kramalatos. Quarto parceiro, Crânio Terror. Quinto parceiro, E-Fighters. Sexto agora, né? Sexto parceiro, X-Infinity Games. E nosso último parceiro, mas não menos importante, o Clube de Oferta ainda existe? Não sei. Clube. E nosso último parceiro aí, que a gente não sabe se ainda existe ou não, Clube de Oferta, grande Alê. Salve, Alê. Salve, Alê. Corre estrupo. Antes que as facas voem tudo. Foge dos estrupo. E é isso aí, pessoas. Muito obrigado por serem... Não, não vou copiar a Caio Moura. Muito obrigado por escutarem. E é isso aí, falou? Paz. Falou. É nóis. Falou. Hasta. Rola, caralho, buceta, pênis, vagina. Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Quem vos fala é Suede e... Eu acho o Slash um guitarrista muito superfaturado. Só um segundo. Eu não falei meu nome? Oh, ok. Superfaturado ou supervalorizado? Superfaturado. Eles contratam ele com um valor muito acima da nota. Slash no petrolão. É um caixa novo. Olá. Vamos fazer um impeachment pra tirar o Slash agora. Só um minutinho, gente. Beleza. Vai esperar? Sim, porque de repente ela tá falando pra gente falar mais baixo, então... É pra pegar mais leve ou não? Não, ela veio me trazer cigarro. Tá. Fuma aí, meu netinho. Alcancezinho. Alcancezinho. Já. Ah, tira essa Cat in the Rye aí. Não. O que dá pra tirar aqui? Por mim, pode até tirar o Mr. Bronson. É Suez. É. Mas falou tanto dela, não vai tocar? E eu falei tanto dela? Sim, acabou de falar da execução dela no show, que foi foda. Execução dela no show do Velvet. Tá, mas a música do Guns. Mas ele que escolheu a música, ele pode tirar, cara. Ele tá tomando seu cu. Tá querendo bater boca por causa da minha música? Na hora que chegar a tua, você fala alguma coisa, caralho. Desculpa, cara. Não, eu não tô falando de perder a sua essência, porque de fato perdeu um pouco. Mas não tô falando de perder a sua essência, porque de fato. Dizia eu querer te médico. Novamente.